Então, bom, vamos retomar então. Olha, veja, na semana passada a gente conversou muito, não é? Sobre a natureza do pensamento político que habita a primeira psicanálise, vamos dizer assim, né? A psicanálise original, alguns analistas chamam de psicanálise clássica, né? Ou a psicanálise do Freud, a psicanálise freudiana propriamente, quer dizer, o campo teórico freudiano, né? E eu quis mostrar para vocês que a própria estrutura trágica e a descontinuidade do sujeito que existe na concepção freudiana, ela é estruturalmente política, porque ela implica um constante embate entre desejo e outro, desejo e lei, não é? E essas figuras todas que estão escritas no sujeito do inconsciente, elas são as figuras também que vão ser, na tradição clássica, projetadas, né? Que vão ser reencenadas simbolicamente nas relações com a própria vida, com o outro, com a realidade, né? Então, essas figuras são as figuras possíveis, né? Das posições possíveis. E também, eu fiquei falando também da questão das origens, do vínculo, como Freud vê na estruturação do sujeito do inconsciente, por exemplo, a origem da religião, que a gente sabe que é uma forma cultural política, né? Imantada por um núcleo mítico e um núcleo desejante, de desejos muito fundamentais humanos, mas que vai organizar estruturas verdadeiramente políticas, né? Enfim, a gente discutiu um pouco isso, quer dizer, o modo com que o modo freudiano de organizar o sujeito posiciona sempre um elemento de poder, de dominação, né? Sempre está lá, não é? E a própria psicanálise seria, de algum modo, a possibilidade do sujeito livrar-se dessas estruturas que lhe são próprias, porque foi ele mesmo que criou, não é? Foi ele mesmo que criou. O sentido da autoridade paterna, por exemplo, não é? Que se remete a um tempo histórico também mais fortemente pré-moderno, não é? Então todos esses elementos estão no campo freudiano, não é? E o que o Freud acreditava, que no fim a gente conversou um pouco, e os analistas acreditam, é que o próprio processo de alterar as posições do sujeito do inconsciente diante do desejo e as suas forças negativas, né, que lhe são próprias, que são próprias de cada um, esse próprio processo altera a relação de sentido ou de submissão, uma submissão de caráter inconsciente que existe entre o eu e o outro. Isso na vida real, né? Se altera a lógica, né? Então, isso, por exemplo, é o que vai levar os frankfurtianos lá nos anos 30 a dizer que a ascensão do Hitler não é apenas um problema de política comum, sociológica e econômica. Evidentemente, a ascensão do Hitler é uma questão psicanalítica. Como é possível as pessoas se submeterem a um grau de submissão dessa ordem e de regressão de um certo sujeito de autonomia dessa natureza? Isso não se explica pela política, os precursores. Esse é o momento em que não se explica pela economia, não se explica pelos jogos de força da política, que as pessoas apostem na sua submissão a uma liderança autoritária e totalitária. Isso para entender este lance do poder e da política, nós precisamos de psicanálise, dizia já o Adorno. Né? Sem psicanálise, isso não é compreensível. O Reich antes até, né? O Reich também. Que faz o livrão, né? O Reich também, exatamente. Exatamente. Quer dizer, isso certamente o Freud também assinaria embaixo. Uhum. Quer dizer o Freud certamente também acha aquilo ali um fenômeno, um grande sintoma político-social, né? Da importância totalitária de uma figura totalitária para ordenar a vida quando ela se tornou caótica, né? Psicologia de massas, né? Isso, quer dizer, quando você leva a vida à anomia e ao caos e à violência absoluta, isso pode cair para a figura tradicional do poder integrado e de uma dominação direta e de uma submissão direta, de uma infantilização, né, de todo sujeito que deixa de ser autônomo. Nesse sentido, deixa de ser moderno. Né? Mais estranho é seduzir o Heidegger, né? Que não é exatamente ignorante. Bom, aí é uma grande discussão, né? Aí é uma grande discussão. Qual era a questão do Heidegger com o nazismo e com o Hitler? É um perereco, né? É um labirinto isso daí, né? Mas não é só um fenômeno de massa, né? Não, então. Certo, assim, no caso do Heidegger, é certo que havia oportunismo. Né? Ele foi reitor da universidade nazista. Né? Portanto, há uma vontade de poder que é própria da pessoa ali. Né? Uma vontade de poder efetivo. Né? Que muitos outros, no mesmo nível de trabalho e não embarcaram, né? Então tem esse elemento. Agora, qual é o vínculo do próprio pensamento heideggeriano com o nazismo? Essa é a questão mais espinhosa, né? Aí tem rachas isso daí. Eu acho que existem vínculos, não é por acaso, né? Exatamente, eu acho que existem vínculos aí. Então, de todo modo é isso, quer dizer, tudo isso significa que esse meu livrinho sobre Lula que estava aí, que alguém estava olhando, ele diz um pouco isso, é uma mitigação dessa questão do nazismo, né? Mas ele diz essencialmente o seguinte, que as construções reais, econômicas, que foram feitas pelo governo, que são reais, que têm uma certa efetividade, que alteraram a vida das pessoas numa certa medida. No meu entender, de psicanalista crítico, essas coisas só tiveram o efeito que tiveram porque elas foram somadas à figura carismática, encantadora e mítica do Lula, que por sua vez multiplicou o seu poder de encantamento sobre o outro, porque passou a interessar ao próprio desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né? Quer dizer, o que já havia de forte no Lula ficou mais forte porque houve uma agregação de forças sociais que não participavam do projeto lulista, e isso aumentou o poder de sedução política do político, né? E é isso que eu chamo ali de carisma pop, né? Nesse sentido, a minha ideia é que os R$ 200 de Bolsa Família dado para 12 milhões de pessoas, famílias, não teriam o mesmo efeito se não fossem dados nessas circunstâncias por esta pessoa. Se você tivesse o PT fora do governo e um outro fazendo a mesma coisa, isso não teria o mesmo valor. Bom, isso é meio óbvio. Ele também, da onde ele vem, né? Claro, então, é isso que vai agregando confiabilidade, tem todo o percurso de identificações possíveis, né? Então tem a base de identificação original e tem o interesse histórico do capitalismo local, que passa a ganhar com o governo Lula, do mercado interno e dos interesses internacionais grandes no Brasil, não é? do segundo governo Lula, não é? Que fazem emergir fortemente essa eficácia simbólica de você desejar o desejo do seu líder. No caso do Lula, existia algo de desejar o desejo do seu líder. A mesma política feita por um Fernando Henrique ou por um... A mesma, idêntica, não teria o mesmo efeito. É isso. Quer dizer, ela só se completa com o fato de que as pessoas amam o Lula de um modo especial. E esse é o momento psicanalítico do poder, né? É um momento que é de difícil discriminação até. As pessoas dizem, não, mas o Lula é isso. Ele é essas realizações. Ele é essas realizações, mas eu estou dizendo que ele é mais que isso. Ele é o fato de que essas realizações são aceitas como as únicas realizações possíveis. E porque ele diz que são as únicas possíveis, então são. Então tem aquilo que o Gramsci chamava uma aceitação da classe trabalhadora, né? Daquilo que foi proposto por uma certa ordem, que é uma ordem da sua exploração, né? Mas que nesse momento passa como se fosse a favor da classe trabalhadora, né? Que algumas casas dos trabalhadores camponeses, inclusive, foto, retrato, uma sala montada. Isso. Tem uma coisa mítica, né? E isso não, o Fernando Henrique não tinha, por exemplo, né? Não tinha porque não tinha pessoalmente. Tinha lá no departamento de sociologia da USP, lá tinha. Lá tinha. Eu conheço os três apartamentos ali em Genópolis em que o Fernando Henrique tinha. Mas saiu dali, ele não tinha e ao mesmo tempo, evidentemente, a presença do PT e do Lula não permitia que isso se totalizasse, né? Nem para o Collor, que tentou alguma coisa desse tipo, nem para o Fernando Henrique. Quer dizer, então foi só no Lula que se configurou essa potência, que eu chamei no livro de carisma pop, que é uma coisa para além do carisma pessoal, que já é um carisma que começa a ser reproduzido como indústria cultural. Começa a funcionar como indústria cultural. Né? Mas sabe, de qualquer maneira, a comparação com Hitler vai só até aí, né? Não, exatamente. Vai só até aí. Como efeito. Como efeito massivo de convocação do desejo. Né? Do ponto de vista da política, o Lula é um democrata, aceitou as regras do jogo. Não tem nenhuma dimensão bárbara na política. Não, de modo algum, né? Aí a comparação é muito mais com isso. O Lula, na verdade, não deixa de ser a realização das elites brasileiras modernizantes, né? É um processo de modernizar o capitalismo que só o Lula conseguiu, né? Mas eu digo, ele conseguiu, e tem limites, isso, evidentemente, limites de crescimento, limites de infraestrutura, não é? Mas ele conseguiu. Tem alguma coisa que é louca de pensar, porque é tautológico. Ele conseguiu porque é ele. É um negócio assim que gira sobre ele. É ele que pode conseguir e ninguém pode conseguir. Isso, esse elemento é difícil de pegar. Esse elemento é um elemento de uma convocação inconsciente, de uma investidura inconsciente. Né? Isso é segredo do neopopulismo de direita. Isso. Na América Latina. Mas o que, assim, quando você fala, eu fiquei pensando, e Chávez? Que tem tudo isso, mas com um conteúdo político onde as elites não entram. Mas aí, tudo bem, mas aí o que nós temos lá? Um país conflagrado, né? Porque lá o pacto lulista não foi feito, né? Ele tem isso para uma parte da população para quem o seu governo foi muito melhor do que todas as elites venezuelanas até então, né, como investimento social popular, mas ele não tem o pacto com as elites que o Lula tinha. Então, o segredo político do governo Lula é um pacto social. Um pacto social com os muito pobres e com os muitíssimo ricos. Né? Porque os banqueiros que continuaram ganhando infinitamente no Brasil, mais do que em qualquer lugar do mundo, e o PT não tocou nisso daí. Os bons negócios que o Estado continuou promovendo, e a eleição de grupos para serem premiados pelo Estado, para avançar a situação do Brasil no capitalismo contemporâneo. Então, todos os negócios de desenvolvimento capitalista continuaram funcionando. Para os senhores dessa concentração famosa brasileira, o fato de que os muito pobres estivessem felizes com Lula, ao contrário do que dizia a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e a Veja, era excelente. E por isso que o Lula foi 80% de aprovação. Não foi por outro motivo. Foi porque o pacto social foi realizado. E foi realizado, aí, o meu livro, isso tudo que eu estou dizendo é o que eu escrevi no meu livro, foi realizado nesse corpo simbólico singular, né, que as pessoas confiam, né, que as pessoas fazem sobrepor o seu desejo ao desejo do líder, aceitam que o desejo do líder module o seu próprio desejo, né, e que isso foi desdobrado depois em carisma pop. Quer dizer, a partir de algum momento há uma entrada pesada da indústria cultural, inclusive global, né, para alavancar o Lula. No fim do governo, o interesse global no Brasil é porque o Brasil parece que sinalizou que tinha petróleo, né? Em 2008, em 2006, o Brasil diz que tem petróleo futuro. Em 2008, o capitalismo quebra, o sistema financeiro mundial quebra. Bom, o Brasil passa a ser uma boia real de crescimento do capital num mundo sem perspectiva para o capital. Isso é a moda do Brasil do final do governo Lula, né? Então, com exceção de algumas pessoas, tipo como eu, tem uma espécie de alinhavo, né? O governo consegue que o seu projeto seja um projeto universal, né, que vai do muito pobre até o Obama, né? É uma frase do Manteiga na Folha no começo desse ano: nosso governo, os banqueiros estão felizes e os pobres também estão felizes. Não é uma maravilha? Isso, exatamente. Não, mas ele tem um traço de perversão? Exatamente. Tem um traço muito grande de perversão, do nosso ponto de vista. E isso, agora eles dizem isso deslavadamente. Interessantemente, até a reeleição da Dilma, isso não podia ser dito com todas as letras. Não podia ser dito porque ainda havia o teatro de que era um teatro de superfície, né? De que era um teatro de interesse do PT e do Tucanato, principalmente do Tucanato, de que as elites e os grandes interesses e os banqueiros não tinham sido perdidos para o PT. Então tinha que forçar o teatro de que o PT ainda era outra coisa. O PT já não era há muito tempo, mas o texto ainda era aquele, né? E a partir de um momento não é mais preciso. Pronto, nós somos o que junta os interesses inconciliáveis. É perverso. É perverso porque a concentração de renda continua fabulosa, porque as escolas continuam um lixo, porque a concentração de terra aumentou, porque as pessoas não têm saúde, porque, quer dizer, é uma falácia. Mas as pessoas acreditam no Lula, né? Quer dizer, aí você vê a eficácia simbólica de uma relação pessoal, né? É uma eficácia simbólica para o estabelecimento de uma hegemonia, de um projeto num determinado momento, né? Isso aconteceu no Brasil, isso nunca tinha acontecido, eu acho, no Brasil. Nunca antes na história desse país. Esse alinhamento hegemônico em que os muitos pobres, por causa da mediação do PT, mas na verdade mais do Lula, né, acreditam que o governo está governando para eles, quando na verdade o governo continua governando para quem sempre governou. Então isso daí só tem como dar 80% de aprovação. Tem que soltar muito rojão, porque foi a maior obra que a direita brasileira já recebeu, né? Enquanto isso, os pobres receberam alguns receberam uma esmola do Estado. De fato, uma esmola do Estado, né? Não mais que isso, nesse primeiro momento, né? Mas o Lula convencia que isso era o máximo e o suficiente. Esse convencimento não vem da grana. Esse convencimento vem da relação com humana, vem da relação com o líder, vem do lugar que ele está colocado no plano do desejo. Passa por identificações, né? Enfim, essa é a história desse livrinho aí. Isso aí é para mostrar essas coisas, né? Que as coisas da psicanálise estão na política. E são as mais difíceis de serem vistas. Porque as coisas da economia são vistas. Você tem índices mensais dizendo que o país está crescendo, o país está parado, o país tem que refletir. As coisas do desejo e do que as pessoas acreditam, que é o campo ideológico simbólico, esse é operado e não tem controle, né? talvez nem possa ter. Né? Aí que o pensamento crítico faz às vezes de um controle disso. Né? Enfim, então, essa foi a conversa da semana passada, né? Quer dizer, como a estruturação do inconsciente freudiano, ela sempre implica uma política, né? Aí o que eu coloquei para vocês, esse texto que eu enviei para vocês, é, na verdade, a minha grande inquietação de abrir um espaço, e aí foi um problema que nós também conversamos semana passada. Problema, a gente ficou aqui em uma coisa assim, mas esse sujeito da modernidade, essa formação histórica da psicanálise, ela é histórica e ela é a partir de um certo estágio da humanidade, ou ela se refere à humanidade de sempre? Ela é estrutural e transhistórica, né? Uma questão teórica muito complexa, de difícil resposta. Esse texto que eu mandei para vocês é a minha resposta pessoal de dizer: prefiro historicizar. Prefiro historicizar essa construção porque isso permite entender que este sujeito é dialético, ou seja, ele tem um momento, pelo menos um momento, que é a sua posição diante do seu tempo. Né? E isso permite, então, a minha proposta clínica aí, que está nesse texto, que é a abertura do método psicanalítico para receber na própria clínica a avaliação política social de cada um do seu tempo. O que seria importante numa clínica, por exemplo, na Alemanha nazista, seria importante, né? Que cada um pudesse se debater com aquilo ali. Aquilo ali não é menos constitutivo, não só do sujeito, quanto das suas angústias, dos seus limites. Né? E, particularmente, o que me interessa debater é a relação e a posição de classe e a relação com o estágio atual do capital, vamos dizer assim, de cada um. Né? Quer dizer, o que me interessa, por exemplo, é por que um homem de classe média, de um nível técnico médio, que trabalhou 20 anos e de repente se vê desempregado por um corte linear do sistema capitalista, que é uma lógica de exploração e de violência que está lá o tempo todo e que ele sabe muito bem, porque ele vive cotidianamente sobre esse risco, essa violência, por que que ele vai se sentir ele culpado? Ele se sente ele culpado, ele se sente que ele fracassou, ele sente exatamente como a ideologia quer que ele sinta, quer dizer, que a responsabilidade por essa lógica que é objetiva e transpessoal, ela seja individual. A responsabilidade de salvar a pele de cada um é de cada um. Não é de um sistema que simultaneamente inclui e exclui, né? Que simultaneamente cria riqueza e máquinas imensas de violência. Né? Inclui numa certa dimensão das coisas, exclui a consciência, exclui a consciência de outras dimensões. Né? Então, isso que eu estou falando é um dos pacientes que eu tratei. Foi muito importante pensar que a liquidação de postos de trabalho que acontecia na empresa dele era automática e era lógica de salvar o capital primeiro, né? E que não adianta ele ficar triste se achar uma porcaria. Talvez seja melhor achar o mundo uma porcaria, nesse caso, né? Porque o que determina isso, de modo algum, é uma coisa individual, pessoal, imaginária. Isso é uma lógica objetiva das coisas. E que todo mundo conhece. Isso que é curioso, né? Quando se coloca isso para pensar, evidentemente, todo mundo sabe muito bem como isso funciona. Porque isso tem uma constância cotidiana na vida das pessoas, né? Então, a questão muito interessante é que se o analista ouvir sempre os mesmos fantasmas das origens do passado, quando os fantasmas dizem respeito à invasão do presente sobre o sujeito, né, ele vai fazer aquilo que uma hora eu escrevi ali, eu trouxe o Adorno, né, ele vai fazer um pacto com a violência contra as suas vítimas, né? O analista que não é capaz de incluir o trabalho que dá pensar o processo histórico, não é? É um analista que tem uma postura liberal e que acha que vai salvar o seu paciente do processo histórico só com papai, mamãe, Édipo e violências da infância. Que são coisas que existem, né? São coisas que existem, essa descoberta freudiana é muito importante, dessa presença do passado, né, modulando o presente, né? Mas as violências e os jogos ideológicos do presente também são o inconsciente. Também são o inconsciente, né? O inconsciente também está aí, né? Cada vez mais o inconsciente é o próprio capitalismo, nas palavras, né? Quer dizer, o que é feito da nossa vida, que nós temos que abrir mão de ser sujeitos em qualquer medida, isso já na raiz, pela própria lógica da sociedade de classes, e depois nós vamos ter todo tipo de sofrimento a partir dessa lógica objetiva das coisas, mas nós nunca podemos saber sobre isso. Nós nunca podemos saber sobre isso, nós nunca podemos sequer dar nome sobre isso. Isso faz parte da doença, né? A culpa de um desemprego de massa geral é de cada um. Quanto menos cidadania e menos autonomia individual existe, mais as pessoas acreditam nisso. Que o vínculo ali é um vínculo... E no Brasil, particularmente, né, com todas as questões... de cordialidade prévio ao campo de autonomia e de cidadania, né? Então a culpa da ruptura é ser pessoal, né? A culpa do seu destino é ser pessoal, né? Você que não se comportou direito, né? Na lógica de submissão ao poder, né? Então esses ensaios de dialética infantil, né? Um pouco a brincadeira com a dialética infantil, é porque é uma pequena dialética, né? É uma mínima dialética, né? Como se fosse uma mínima muralha, né? Nós não estamos mais em condições de fazer uma grande dialética, uma dialética da autonomia do espírito absoluto do tipo Hegel, ou do socialismo ao alcance do esforço da luta do tipo Marx, né? A gente talvez esteja em condição de fazer uma mínima dialética das pessoas darem nome aos bois do que determina a sua própria existência. E isso está articulado ao sujeito do inconsciente clássico. Isso não é uma coisa... Isso significa assim, que ouvir isso, do ponto de vista do analista, é ouvir sobre o mesmo método de ouvir o que não pode ser pensado sobre o passado pessoal. Há algo que não pode ser pensado sobre a violência presente. Porque essa própria violência se constrói de modo a não ser pensada. Né? Se constrói de modo a não ser pensada. Então, os casos que eu botei ali, os três casos, são muito simples. Os três mostram exatamente isso. Que quando se atenta para a natureza da violência presente, existe uma espécie de deslocamento fundamental. A moça que passou por um sequestro, um relâmpago, que não foi o sequestro, não, foi o fim de semana que ela passou num barraco, né? Foi uma surpresa muito grande ver que discutir com ela e pensar com ela o que é o sentido da experiência desse outro de classe que precisa produzir esse grau de violência, porque não tem nenhuma mediação com a totalidade social, aquilo ali é muito interessante, quer dizer, falar desse terror, que é o terror da estrutura da sociedade de classes à brasileira, rapidamente tirou ela dos efeitos famosos do estresse pós-traumático, que na tradição clínica ficaria meses se falando. Né? Porque foi uma violência que explodiu a representação, que é verdade, é uma violência sem nome, está diante do risco da morte. Mas a pergunta nesse momento seria assim, mas o que é estar diante do risco da morte? Você ou eu, num mundo que se tornou radicalmente anti-humanista? De fato, nós estamos diante do risco da morte nas cidades de 20 milhões de habitantes, né? Nas crises do sistema financeiro que bota milhões de pessoas no nada, né? Como acontece na Europa hoje. Né? Quer dizer, o quanto a gente está tão mais diante da morte, mas não pode dizer isso. Não pode dizer isso. Né? Porque a gente tem que se agarrar nos nossos pequenos circuitos de proteção ideológicos. Né? Então, essa proposição dos sete ensaios de dialética infantil, que é uma ironia comigo mesmo, né? E que é uma ironia com os ensaios de sexualidade infantil. Né? Que nós estamos, é uma hipótese de que nós estamos num nível de dialética infantil, de dialética mínima, né? De mínima dialética. Né? Porque as pessoas, todo o sistema ideológico é antidialético, né? Ele é de adesão fetichista a posições e objetos, né? Desenhados para subjetivar, que as pessoas embarcam nesse potencial fetichismo, né? Talvez a grande disputa pela vida psíquica seja entre o fetichismo e a dialética. O fetichismo como certeza ideologicamente construída do seu lugar e das suas garantias, que, interessantemente, como alguém já falou, desmancha no ar. Gostaria que essas entidades tivessem solidez, mas elas cada vez menos, ou não têm. Não é? E dialética que nesse sentido simples, né? de que cabe o pensamento sobre o momento histórico, né? Cabe o pensamento sobre o que constrói as relações, né? Pensamento sobre o poder, né? Pensamento sobre o poder. Nesse sentido, eu sendo marxista, né, cabe o pensamento sobre a natureza contemporânea do capital. Não é? A gente sabe que o pensamento liberal, ele tem uma coisa que, quando disse isso, eu já tive às vezes com uns caras assim, liberais, eu falo isso, os caras falam, mas que capital? Os caras têm cara de falta de falar isso. Que capital? Os caras dizem. Né? Capital não tem capital, tem a vida. A vida não tem capital, a vida são as decisões, são os estilos de vida que as pessoas constroem. Capital, essa entidade metafísica fora, né, como se tivesse essa coisa ordenando um lugar, que é, esse capitalismo que é o mesmo 500 anos, aí vem todas essas coisas, porque não tem capital, né, quer dizer, não tem capital no mundo, né, não tem capital na vida das pessoas então é muito interessante, né? Minha conta de banco. Isso, é muito interessante que essa é uma estratégia muito interessante da direita, não é? Que existe o capitalismo, mas não existe o conceito de capital, né? Você elide a mediação que você precisa para pensar, né? Que é a conversa de que não tem mais direita, não tem mais esquerda, né? Quer dizer, não tem nenhuma, nada disso tem. Tem exploração universal, mas ela não deve ter nome, não é? Ela não deve ser forçada, não é? Enfim, e aí a minha proposta sobre psicanálise e sociedade, psicanálise e política, é que o psicanalista clínico permita que as violências sociais, que são intensas, constantes e bárbaras, e que ela tem essa dupla gestão, ela é uma violência objetiva sobre a vida da pessoa e subjetiva, porque ela não permite à pessoa dar nome para o que está acontecendo com ela. Que isso daí faz parte do sintoma contemporâneo, né? Que isso daí não é em contradição com a própria construção do sujeito freudiano, com as camadas de fantasmas, que inclusive são históricas também. Né? São camadas também de história. Esse não permitir nomear, esse recalque, sim, de que registro se trata agora? Porque no social, porque eu acho que tudo passa por isso aí, não permitir nomear. E se precisar nomear, vai apelar para o líder. Vai apelar para o líder, para não precisar nomear. Isso, é. Vai apelar para alguma ordem de fetichismo. Se desrecalca, né? Aí o líder vem papar, diz que desrecalcou, né? Agora, esse recalque é psíquico ou é social? Então, pois é. A nossa situação contemporânea, se a gente pegar aqui o processo do Brasil, não é? Houve um esforço muito grande, aí você precisa historicizar, né? Pôr na história, associar com a história do mesmo jeito que você associa com a história. Nos anos, a partir do século XX brasileiro, a partir da emergência do modernismo, depois de uma política crítica de autonomia nacional, que não era só brasileiro, que era internacional, houve um esforço muito grande, né, na tentativa de autonomizar uma nação com seus compromissos e entrar numa fase de compromissos sociais que o Brasil sempre recusou. Né. Ao mesmo tempo, o mesmo país é tão arcaico que, na medida em que esse processo se adensou, houve uma derrota política dessa história, não é? Uma derrota da história, não é derrota de um homem, de dois homens, de três, é derrota de gerações de um trabalho acumulado, né? Que foi o golpe de 64. Que estabeleceu que o Brasil continuaria fazendo parte do sistema capitalista global, continuaria crescendo a sua capacidade produtiva internacional sem precisar de integração social. Quer dizer, 64 reafirma a hipótese original do país, a hipótese do império. Essa hipótese do império. Vamos ter um país moderno, muito elegante, né? Numa corte moderna, que o nosso imperador gostava de fotografia e de telefone, ele era super moderno, né? Com escravidão. Vamos apostar, né, na hipótese de um país moderno com escravidão. Né? 64 já não dá mais para falar escravidão, Mas é a mesma coisa. Vamos apostar no desenvolvimento sem integração social. Há um ensaio Príncipes, pequeno, do Hélio Peregrino, que chama Pacto Social e Pacto Equívoco. Sim. Pega bem essa extensão, quase no miolo dela mesmo, né? Apesar da brevidade do ensaio. Sim, sim. É um precursor dessa ideia de uma psicanálise dialética. Sim. Né? É um precursor dessa ideia. Né? Então, mas a questão, no nosso próximo encontro, eu vou mostrar a questão do pacto edípico brasileiro ser de outra natureza do pacto edípico clássico europeu. Não porque caiu do céu metafisicamente, mas por um processo de construção histórica específico, por causa da presença da escravidão, evidentemente. Né? E, quer dizer, a modernidade aqui vai distorcendo o seu processo de um modo próprio, que não coincide com o processo central. Né? Então, o que acontece? Você tem a aposta de 64, que dura 20 anos e que só cai de podre, porque quando a ditadura não consegue mais controlar a sua própria crise. E então você abre uma democracia, muito tênue, né, para o processo de integração social. Ele está programado em algum lugar, um dia, no futuro, né, e que agora o Lula vem dizer que realizou, né, mas é bastante isso, é uma coisa um pouco... napoleonismo, assim, né? Quer dizer que ele realizou, né? Porque é isso que eu falei, isso só se realiza na presença dele. Exatamente, só se realiza na presença, na ausência dele não tem nenhuma integração suficientemente boa. Não existe nenhuma integração suficientemente boa, mas na presença dele existe, né? Por ele existe, né? Modulado pelo desejo dele, submetido perversamente ao desejo dele, existe. Né? Mas, então, é a isso que o PT veio. Né? Historicamente, o PT veio para a realização dessa integração ideológica pró-capitalista no Brasil. Né? Porque, mas você acha que desde o início o PT veio? Não, desde o início não. Né? Desde o início não, mas a contribuição histórica foi essa. Né? A primeira contribuição histórica era exatamente a hipótese de que havia de recuperar o campo de esquerda perdido na ditadura, integrá-lo, não é? E ter uma proposição que lá então, tinha o caráter de altamente democrática, inventiva, socialmente inventiva, né? Quer dizer, vamos refazer as formas, vamos inventar as formas sociais do nosso interesse, de caráter democrático socialista. Era uma tentativa de um socialismo democrático, de formular um socialismo democrático. Mas, no fim das contas, no processo histórico, a chegada ao poder foi um processo de integração de massas pelo mercado de consumo. Muito simplório, não é? Sem muito desenvolvimento. É difícil falar isso, né? Porque em relação aos governos de direita, são sempre governos muito melhores. Os governos de direita são tão violentos e tão excludentes, né? São sempre governos muito melhores. Um governo que fez universidades federais, por exemplo, ao contrário do governo Fernando Henrique, que queria fechar universidades federais. Né? Então, não dá para estudar nas universidades federais, mas tem, né? Mas eu que estou lá, que sou professor lá, eu não acho isso escandaloso. Porque eu não acho que você faz 14 universidades prontas do dia para a noite. Esses são processos históricos. E acho que esses caras estão apostando nisso. Quer dizer, essas crises que estão tendo agora, elas são as crises salutares mesmo. As universidades estão demandando agora a sua estrutura que não veio. É assim, vai ser assim. Não é de outro modo. Né? Essas coisas não são de outro modo. Né? Se eles tivessem que fazer uma universidade perfeita e acabada, com todos os laboratórios contemporâneos necessários, eles não tinham feito nenhuma. Né? Então é um processo meio ruinoso de jogar a bola para frente, passar uma força social para essas pessoas, e elas passam então a gerir esse trabalho, que é um trabalho de conquista de médio prazo. Né? Essas agora, universidades realmente só vão existir daqui 50 anos. Mas não foi assim com a USP? por acaso foi diferente com a USP? Né? Quer dizer, quantos anos a USP precisou para ter o seu campus, para ter as suas estruturas? Assim mesmo são, em relação ao que tem nos Estados Unidos, é menor. Né? Então, é inevitável que seja assim. Então, isso eu estou querendo mostrar, para mostrar certas ambivalências. Porque esse nível de crítica que eu coloco, se a gente tivesse aqui uma pessoa ligada ao projeto do governo, ele diria assim, diria, sim, isso tudo que você está falando é verdade. No entanto, a política não alcança essas coisas. Essas coisas estão fora do significante da política. Né? Como você quer que o político não jogue com o seu poder de encantamento sobre as massas e não use isso para produzir uma coisa eficaz? Isso não existe. A política é exatamente fazer isso. Né? Então, nós estamos falando de um nível diferente de política. Quando a gente faz teoria crítica, né, e governo. São níveis diferentes de política. Essa que eu digo que pode ser feita no consultório é do nível da teoria crítica, né? Da liberdade, da constituição de um sujeito que a teoria crítica permite. Né? Agora, a política concreta, ela sempre tem limite, né? Bem ou mal, né? Ela tem limite. Né? E a gente não pode, inclusive, negar que as experiências socialistas com pouca psicanálise, as concretas e reais, com pouca psicanálise, se degradaram em estruturas de poder degradantes, não democráticas. Isso também é verdade. Né? Se a gente faz uma teoria crítica verdadeira, a gente tem que dizer isso também. Né? Por que eu fiz todas essas construções? Porque não dá para responder onde está o pensável e o impensável de cada tempo sem uma série de mediações. Isso é a dialética. Isso é a dialética. E isso tem correspondência com a ideia de associação livre. Tem correspondência com a ideia de associação livre. Não é por acaso que os grandes pensadores dialéticos frankfurtianos, todos eles estudiosos profundos de Hegel, né? Todos marxistas também, e o Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, foi a primeira vez na história da universidade que os caras falaram, vamos pegar uma grana para proteger quatro paredes para proteger o marxismo, essencialmente o marxismo. Né? E o Adorno é odiado porque ele chega nos Estados Unidos e diz, vocês acham que isso daí é riqueza? Essa indústria cultural vagabunda, essa administração da vida, isso não é riqueza. Isso é a puta de uma alienação. Né? Porque ele não vai ceder, não vai ceder ao que não der para ser dito. Não vai ceder ao que não é para ser dito. Né? Que essa gestão e essa biopolítica, né, do mercado americano e do fetichismo americano é uma degradação humana. Né? E é mesmo, né? Sempre que a gente vê um filme sobre a pobreza americana, que são, agora a gente ficou sabendo, né, que nos Estados Unidos tinha 30 milhões de pessoas que não podem pisar num hospital. Quer dizer, essas são as violências do capitalismo, quer dizer, o país mais rico do mundo, e você tem 15% da população tem sequer um hospital. Se não tem hospital, não tem nada. Tem, aí os caras dizem, não, o mercado garante certas coisas. Um McDonald's, um Blockbuster lá, daqueles filmes incríveis deles. Né? Quer dizer, o mercado garante a demência para essas pessoas. Né? A anomia pessoal. Né? Enfim. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a história de que os frankfurtianos, que eram hegelianos e que tinham um estudo... Todo, é interessante isso, que todo frankfurtiano, da tradição frankfurtiana, teoria crítica alemã, todos fazem uma produção de fé hegeliana, né? Todos têm uma tese sobre Hegel. Cada um tem um estudo sobre Hegel. É. Primeiro tem que passar pelo Hegel, depois o cara fica livre, né? Para atualizar a dialética no presente. Mas todos têm. Né? O Benjamin, todos têm a leitura de Hegel. Né? Profunda. Né? E esses caras, o Adorno, o Marcuse, o Horkheimer, eles perceberam imediatamente a correlação entre este trabalho de dar nome do sujeito na história e o trabalho de dar nome à própria história do sujeito freudiano, né? Que não tem nenhuma barreira entre essas duas tarefas humanas. Não tem nada dissocia isso, né? Quer dizer, você pensa a si mesmo com seus objetos na sua profundidade histórica em relação ao passado e pensa a si mesmo com seus objetos na sua profundidade histórica em relação ao presente. Quer dizer, e aí é um nível também. Aí que completa o meu texto, né, que eu mandei para vocês. Agora eu vou parar de falar e aí a gente conversa. Que eu chamei de self-dialético. Né? Que é uma possível figura metapsicológica, né? Que teria algum parentesco com o superego, mas de outra natureza. Né? Porque o superego é a presença do poder arcaico da norma social no sujeito. Um barramento fundamental para ele ser gente. O self-dialético seria a presença do potencial elevado de pensar a história do sujeito. Né? Eu brinco ali que o self-dialético tem mais a ver com o xiste, que é uma relação sofisticada formalmente com o superego e com o outro, né? A piada e o humor, que é uma relação criativa com o superego, como Freud entende, que exatamente permite dizer o que não pode ser dito, o superego entra em acordo, né, com o seu contrário, o superego aceita a formulação do recalcado, do por que ela é xistosa, porque ela é um equilíbrio, uma solução de compromisso, um equilíbrio formal, muito engenhoso, então ele tem uma espécie de eficácia tanto da forma estética quanto da forma cognitiva que o xiste tem. Todo xiste é um gesto de espírito superior. O Schlegel adorava ficar pensando nisso, né? Filósofos românticos alemães, dezenas de fragmentos para entender o que é uma piada. Como é possível? Porque a piada é a construção. É a construção estética e intelectual espontânea, que qualquer um pode fazer, que mostra que o espírito está vivo sempre. Né? E, ao mesmo tempo, a piada não pode ser programada. Né? A piada ela é pega no movimento do tempo. Né? Então, tem alguma coisa na piada que inclusive, é uma certa hermenêutica revolucionária. Né? A piada ela é revolucionária, porque ela vira o sentido do nada, só com o jogo do espírito. Né? E que envolve, como Freud dizia, superego, prazer. O que a piada libera é um prazer. Né? Que a pessoa ri porque libera o prazer, que é um elemento que estava recalcado. Né? A revolução pode ser. Eu não entendi essa tua passagem do superior. Para piada? Não, é exatamente. Esse superior que eu estava acostumada em Frankfurt, que é aquele que faz aliança com eu, em nome do recalque, e esse superior criativo. Então, isso daí está no Freud, é o texto do Freud sobre o xiste. que inclusive é um livro muito interessante, né? Que é uma espécie de duplo da interpretação dos sonhos. Tá. Né? Que é um filme, é um livro de 1905. Eu sempre pensei do Lacan, mas eu sempre pensei esse recalque, essa ruptura, esse corte pelo sujeito e não pelo superior. Eu não consigo não ter uma imagem muito negativa do superior. Então, eu fiquei assim, aí eu lembrei do Lacan, ideal do eu ideal. E... São figuras do super-eu freudiano. Sim. Essas são figuras do super-eu freudiano. Né? É, se você puder só retomar esse super-eu criativo. É. Então. Sim, então, é a questão do xiste. O xiste, as formações do inconsciente, é um livro de 1904 do Freud, em que o Freud mostra que as piadas têm a mesma organização do sonho. Que tem a mesma organização dos sintomas, são que o Lacan chamaria informações do inconsciente. São todas formações do inconsciente. Só que o que é a piada na vida, fenomenologicamente? É um lance de espírito muito sofisticado, que revela aspectos não ditos de processos ou de questões humanas, pensamentos não ditos, né? E acha forma para poder dizer o não dito, a solução de compromisso. Como atalho, né? Como um atalho, exatamente. A forma. Então, nos termos freudianos, a forma é um acordo entre uma formação de compromisso, é a ideia foi sempre um acordo entre a pressão de desrecalque que está colocado não dizível da piada. É um desrecalque. Né? Na piada, inclusive aqui no Brasil, você tem muita piada baixa, a piada grosseira, a piada politicamente incorreta. Agora mesmo a gente teve aí esse conjunto de comediantes que defendem a piada grosseira, porque ela pode dizer o quê que ela pode dizer? Preconceitos. A piada pode, no caso brasileiro, ela afirma preconceitos. A piada, que é o xiste do Freud, era um jogo simbólico sofisticado que os judeus usavam para sobreviver à discriminação. Ela era usada para você ter um ponto de vista, nem que fosse por um segundo, superior, que revelava a boçalidade do antissemitismo, que era uma prática... Era praticamente uma cultura judaica, europeia, esse xiste. É o contrário do nome. É para inverter o poder da violência. E tem um povo que fala da piada com violência. Mas a piada ela pode estar em todos esses níveis, porque ela pode ser baixa também. O desrecalque dela pode ser, pode ser de um gozo mais concreto, vamos dizer assim. Né? De um nível de gozo mais concreto. Como uma criança pequena não pode fazer uma piada sofisticada. Ela vai fazer uma piada com cocô, com xixi. Ela não pode fazer uma piada com mediações sociais sofisticadas. Ela não está à altura. Nesse sentido que eu digo que o self-dialético funciona como o campo xistoso. Ele é a capacidade de você circular a ordem histórica que te implica com liberdade e criação. Né? Quer dizer, você cria a forma de mediação para dar o nome do que não pode ser dito. Como a piada. Um exemplo que a gente viveu ontem. João Pedro diz assim: eu aposto que a militância não sabe qual é o nome do ministro da Agricultura. Eu me contive para dizer, não sei do atual, mas do próximo eu sei, a Cátia Abreu. Não vou falar isso, porque eu vou ser igual, deprimida. Então, eu não dito. Isso. Excelente piada. Isso. Que revela um nível de realidade, veja, revela um nível de realidade mais trágico até do que qual é o ministro atual, a coisa está num outro lugar, né? A coisa está avançada num outro lugar. E isso o militante sabe. Né? Isso o militante sabe. A piada também diz isso. Né? O militante pode não saber qual é o ministro, mas ele sabe o que está em jogo. Ele sabe para onde as coisas estão indo. Né? É um outro nível de saber. Né? É, Tem uma piada de clássica de judeus e comunistas russos que eu gosto muito, né? Que era assim, era 1973, lá em Moscou, no inverno, assim, e não tinha pão. Estava com uma filha enorme para comprar pão, né? E aí lá pelas tantas aparece um funcionário do partido e diz: tem algum judeu aí na fila? Aí levantou a mão, dois velhinhos lá, com aquele chapéu no meio da... né? Mas olha, pode ir embora porque não tem pão. Sai os velhinhos e tal, pode ir embora, não tem pão. Aí some o funcionário do partido, fica o resto da fila lá e volta lá pelas tantas. É, fala assim, tem alguém aí que não, nunca frequentou uma reunião do partido? Levanta a mão, desperta, pode ir embora, não tem pão. Vão embora os outros. Aí ficam. Aí. Tem alguém aí que não participou da guerra revolucionária mundial de 1943, do socialismo universal? Aí todos os jovens levantaram a mão e falaram, pode ir embora porque não tem pão. Aí ficaram quatro velhinhos na fila, né? Aí o funcionário fala, companheiros, vocês são os verdadeiros companheiros, vocês estão construindo o comunismo, agora eu posso dizer uma coisa para vocês. Não tem pão. Aí o velhinho vira pro outro e fala assim, malditos judeus. Então é isso, a piada, ela é isso. Esse caso das piadas que eu estou contando, eu sempre fico pensando quem são os caras que criam esses negócios. Isso foi criado, isso é um texto, isso foi desenhado. Né? E ao mesmo tempo é uma coisa muito interessante, porque esses criadores, eles não se sentem donos disso. Né? Isso, não é, isso é lançado para um uso coletivo, social, para uma elaboração social. Tem uma coisa interessante, a piada nunca tem dono. Né? A verdadeira piada é espontânea. Né? Enfim, então a minha ideia ali, um pouco metapsicológica, é que a possibilidade de um self dialético sobre o sentido da experiência histórica para cada um deveria, no melhor das hipóteses, funcionar como o jogo do xiste, driblando os controles identitários com a ideologia, que clivam essa possibilidade de pensar, não é? E achando as mediações, que então são mediações libertárias, elas são libertárias no sentido que elas são antialienantes. Né? Quer dizer, do mesmo jeito que a piada diz o que não pode ser dito, essa coisa também diz o que não pode ser dito. Né? Diz que um cara que foi demitido aos 40 anos de idade porque a empresa dele foi vendida para uma empresa americana e ela fez uma reengenharia cujo grande sentido genial era demitir 50% das pessoas da empresa, a lógica genial era essa, que ele não pode se sentir culpado por causa disso daí, mas que ele tem o direito de ficar puto por isso daí. Isso é uma mudança de posição. Se esse cara puder fazer esse trabalho de entender o que de fato é isso. O que de fato é isso. Né? Isso não tem nada a ver com ele, isso tem a ver com a ordem violenta de uma cultura que se diz pacificada e que não é. Né? Que não é. Então é uma contribuição muito pequena essa para as pessoas. Né? É infantil. É dialética infantil. Né? Mas, não sei, a minha experiência com os meus pacientes é que isso aí enriquece sobremaneira a vida das pessoas. Eu não acho nada ingênuo, eu não me lembro de ter encontrado ainda. Eu realmente acho uma contribuição adulta. Até um filme espanhol, né, que trata um pouco os indivíduos que passam por essa experiência de Segunda-feira ao Sol, que os caras, cada um tem um modo de tratar essa expulsão da empresa, né? Imagina agora os filmes que vão ter que ser falados, né? Na Espanha tem 25% de desemprego, né? a Espanha, que foi o paraíso do mundo neoliberal nos anos 80 e 90, né? Acabou ali aquele curso, né? Que ele tem um elemento de artificial. E aí no caso, pegando essa situação concreta, se nós estivéssemos conversando com uma pessoa, clinicamente, sobre isso, a grande questão é por que que nós aceitamos o inaceitável? A grande questão aí sempre é essa. Por que que a gente aceita o inaceitável até o momento... A gente só não aceita o inaceitável quando ele passa de fato a nos colocar numa posição impossível. Mas a gente já sabia que ele era impossível, ou melhor, por que que a gente não queria saber que ele era impossível? Eu acho que essa que seria a questão. Porque todas essas pessoas compraram esse pacote. E o que elas estão reclamando, infelizmente, para a esquerda, elas não estão reclamando de uma superação desse pacote, a princípio. Elas estão reclamando que a máquina gire de novo. A princípio, vai ter que ser mais trágico para essas pessoas poderem dizer, não, nós temos que não aceitar o inaceitável, né? Que seria uma posição de teoria crítica, propriamente crítica. É um período também que a gente na regional vem discutindo isso também, que a psicanálise faz bem individual e tal, mas é uma relação de desvelar a realidade com o outro, né? Contribuir com o desvelamento da realidade, tal, com a ideologia. Os grupos de teatro, por exemplo, que a gente tem vinculação, que estão postos à esquerda e tem um pensamento à esquerda, estão construindo um pensamento desse, vem discutindo que a arte, então, para esses grupos, tem a função de contribuir com o desvelamento, né? Então, vários lugares que a gente tem encaminhado está indo nesse viés de como é que a gente faz isso, para contribuir com isso, né? De colocar essas coisas à vista das pessoas, né? Trazer para o... O problema é só que quando a gente faz a análise, fala para o outro, ó, uma vez eu estava dando uma atividade com jovens, a menina falou que ia ser médica, né? Uma lá em Carapicuíba, periferia total, negra. Eu falei, ah, você quer ser médica? Quero. E sabe quantos médicos negros formam na USP? Ela, quantos? Nenhum. Eu falei assim, eu não estou querendo acabar o seu sonho, não. Só que você sozinha não vai fazer nada. Imagina. E aí nós vamos construindo a relação. Mas nós estamos construindo. Depois ela quis me bater, mas... Mas que era nessa coisa também, né? Que é uma ideologia, você acreditar que você tem uma vaga lá, que você pode, se você quiser, né? Não está posto para ele, não pode. E você olhar que você não pode, você come. Só que aí não é sair, a tentativa é sempre sair do indivíduo, né? Uhum. Mas você sozinha não faz nada, bicho. Mas faz o mínimo, né? Pensa que se tiver um outro desvelando para o outro, é um lugar de poder, da mesma maneira. Não é isso. Ali no texto eu falo, o analista participa do problema do mesmo modo que o paciente. Exatamente. Ele não sabe mais. Ele sabe mais na medida em que ele trabalhou o seu próprio trabalho, mas um trabalho de saber, mas diante das coisas, se cabe perguntar como elas funcionam. O Marx do Capital fez isso, né? É muito interessante porque o elemento político, sociológico do Marx, de construção de forças sociais anticapitalistas, foi derrotado até segunda ordem, foi derrotado principalmente quando se desequilibrou o processo da cultura com a indústria cultural, com um aumento do potencial do fetichismo da mercadoria. A indústria cultural é isso, aumenta o poder do fetichismo da mercadoria, né? Ele se torna mais forte, né? como foco de subjetivação, né? Mas o Marx legou o estudo sobre o funcionamento do capitalismo, que aparentemente seria um estudo teórico e não prático, nas contradições do próprio marxismo, que é vital para a possibilidade do prosseguimento de uma teoria crítica social, né? Então tem dois Marx, né? Tem o Marx da construção, da luta de classes, do Partido dos Trabalhadores, como resposta imediata, no seu momento histórico, para aquilo que pensava, E tem o Marx que construiu o aparelho de desalienação, né, que vai servir enquanto o capitalismo existir. Ele pode ser realocado, né, enquanto o capitalismo existir, quer dizer, que gerou uma teoria crítica social. Né? Não foi só ele, mas é um momento importante da teoria crítica social. Né? E essa psicanálise, um pouco, que eu proponho, é uma psicanálise que tem comprometimento com uma teoria crítica. Ela é uma clínica psicanalítica que tem o impulso de uma teoria crítica. É, uma coisa que chama atenção, assim, né, nos três casos, né, é justamente isso. Quer dizer, você, acho que principalmente no da sequestrada, talvez, né, quer dizer, na sequestrada não tem nenhum basicamente não tem reflexões sobre a história pessoal do sujeito, né, seu Édipo, porque na anoréxica tem, quer dizer, a relação com a mãe, né, a invasão da mãe desde o princípio. Depois no... Que coincide com a invasão do mercado. Exatamente. Né? É, e aí a negação do alimento. A negação do alimento é o único jeito desse sujeito dizer não quero isso. Né? Resistir a essa invasão. Então como? Né? No caso do executivo do mercado financeiro também. Né? Quer dizer, tem ali um pai deprimido, impotente, e um sujeito então que tenta fugir desesperadamente dessa impotência, na velocidade da luz, como você diz, que se confunde com a velocidade da luz do mercado financeiro. Né? Até que uma hora isso colapsa. Mas no caso da sequestrada, não. Né? Quer dizer, ali, o tratamento ali é dizer, olha, a tua posição de classe é essa. Né? É, você faz parte de um seleto grupo que sequestra esses sequestradores há 500 anos. Então isso vai continuar assim. Né? É, mas assim, nos três casos, então, o que chama atenção é que tem um processo que a gente, nos movimentos populares, por exemplo, chamaria de formação política. Né? Quer dizer, quando você fala assim, olha, o meu paciente chega lá se sentindo culpado pelo desemprego dele, não é muito diferente do que eu ouvia em todos os movimentos de desempregados na Argentina, que eu, né, fui lá, conheci e tal, e que todo mundo relatava sempre isso, né? Que uma das grandes conquistas do movimento era fazer com que o sujeito que estava deprimido dentro de casa, se achando culpado, encontrasse outro na mesma situação e visse que, bom, a culpa não é minha, a culpa, né, é de um sistema que é feito para isso. Né? Então, eu acho que isso é uma primeira coisa que abre para a gente, né, tentando fazer essa ponte entre psicanálise e militância, psicanálise e movimento popular, que tem, então, aí uma, digamos, uma afinidade muito grande, né, quer dizer, não, a clínica como um instrumento potente de formação política. Né? Isso, claro, formação política nos nossos termos, né, que a gente chama de formação política. Que seria esse processo mesmo de, né, de consciência coletiva, de organização, ao mesmo tempo de crítica, né, do existente. Então isso acho que é a primeira coisa assim, né, que me chamou a atenção nessa releitura, né, como que é possível pensar a psicanálise como um instrumento, né, de formação política para os movimentos, tão potente quanto... arte, teatro. Semana passada eu quis mostrar, olha, na posição clássica, os psicanalistas dizem, nós não precisamos falar do capitalismo para falar de política. Se nós falarmos do papai, da mamãe e da criança, nós estamos falando de política. Essa é a posição clássica. Porque nós vamos alterar essas relações. Isso tem uma certa verdade. Isso tem um circuito de verdade. Né? Mas isso pode perfeitamente, e primeiro, eu acho que isso não é mais, aí eu concordo já com os frankfurtianos dos anos 30, 40. Eu acho que esse sujeito já não está mais protegido nessa esfera da sua família, das suas relações pessoais. Isso é bastante também uma configuração pequeno-burguesa-burguesa das coisas. Né? Tá todo mundo invadido por uma violência que vem do todo, e que vem quase como um inominável, como um choque, mas que, no entanto, tem mil mediações. Né? Então, eu acho que não é suficiente para a autonomia de um sujeito. E aí eu estou pegando um tipo de noção que não é propriamente psicanalítico. Psicanalítico vai sempre dizer o sujeito é o sujeito alienado ao inconsciente. A consciência não... Mas, uma parte do trabalho era para dizer, olha, mas acontece que o Freud, um liberal clássico, que ganhou as conquistas liberais, o Freud é da primeira geração de meninos que puderam ir à universidade porque o antissemitismo caiu na Europa por causa das revoluções liberais de 1848. Então, a famosa cena do sonho do Freud, que o pai faz uma festa colocando aqueles castiçais judeus para fazer uma festa em nome do Ministério Liberal austríaco, que tinha 4 ou 5 judeus. E que, então, isso abria a possibilidade de um menino inteligente judeu existir no mundo. Quer dizer, isso é constante nos sonhos freudianos. Constante. Antissemitismo, a luta política do deslocamento simbólico que a psicanálise faz, da epistemologia nova da psicanálise, com a epistemologia no sentido tradicional da ciência, que também é uma luta ideológica, né? O ancião regime austríaco degradado do tipo Brasil recente, que aparece também ali nos sonhos, cheio de funcionários incompetentes, controlando processos, quase Kafka, que aparece nos sonhos. Ou seja, isso tudo, eu digo, é o sujeito de um self-dialético. Que me parece que o Freud parte disso como dado, como evidente. Em outras palavras, aquele sujeito que precisa ser livre do inconsciente é um sujeito que precisa ser livre politicamente, socialmente. E ele só pode acessar o seu inconsciente porque ele está se sentindo minimamente livre. E ele incorpora todas essas tensões ideológicas e de poder na sua própria, quer dizer, toda a parte, a primeira parte das associações dos sonhos do Freud, estou falando da interpretação dos sonhos, eu falo isso no texto. Muito condensado ali. Toda parte, essa primeira parte da associação dos sonhos do Freud é da ordem de self-dialético. É o que é essa estrutura burocrática que mistura um ancião regime com uma modernização, que é a Viena pré-1915. O que, que é isso? O Império Austro-Húngaro nos seus estertores, né? O que é o antissemitismo na minha vida e na cultura, né? Como isso, porque já tinha acabado do ponto de vista da lei. A lei não era mais antissemita, mas não tinha acabado do ponto de vista das relações, evidentemente. Que é a famosa questão do todo um sonho lá, acho que do tio Joseph, né? O sonho da barba do tio Joseph. Sobre as associações, sobre ele poder ou não poder ser professor, um tipo de professor, privado docente, né, que é um professor livre, um professor convidado, né, e que ele não seria porque ele era judeu. É o aquele do famoso do pai dele, quando ele é criança, isso. Que chega alguém e já é judeu. Isso, mas aí isso é o passado, né, e é o desprezo dele pelo pai ser... Uhum. Ser submisso a essa violência naquele momento. Porque sai da calçada. Tira da calçada. Dá um tapa no chapéu dele. Então, veja, esses elementos são elementos do sujeito com o poder, com a violência social, com a violência historicamente constituída, não são o Édipo. Então, tem todo um circuito ali que é propriamente sociopolítico, pessoal, social, né? Que é o seu circuito do campo do self-dialético. Eu acho que o Freud parte disso, porque o sujeito moderno, liberal, ele está imbuído desta liberdade da crítica das estruturas de poder arcaicas que estão caindo, mas ele que tem que fazer. Isso com a indústria cultural e com a sociedade de massas é o que se perde, é o que o Adorno vai dizer. Não existe mais aquele sujeito liberal, não existe mais. Aquele sujeito liberal, ele se sabia sujeito de direitos, e que esses direitos são construídos no embate, porque senão eles não são construídos. Que é a luta do liberalismo do século depois. a nova ordem burguesa de sociedades de massa industriais, o sujeito não vai mais ser construído por embates por direito. Ele vai, né? Ele passa a ser construído por realização de fetichismo. Mas então, uma coisa que eu ia... Pela eficácia do gozo reificante, né? Do mercado. Que é uma eficácia. É mais difícil. Aí você perde o selfo dialético. Ele... Aí você tem essa coisa ridícula dos psicanalistas que se recusam a ter uma janela para deixar entrar a história na vida dos seus pacientes. Que é a situação, em geral, a situação é essa, né? Mas sim, você pode... Então, aí, isso é a primeira coisa que eu ia falar, mas a segunda é... Se você pudesse falar, reconstruir um pouquinho esse teu argumento do ponto de vista da história da clínica, né? Quer dizer, como que essa tradição... Porque é interessante, uma hora você fala assim, o Freud, ele, se você vai lá no Totem Tabu, Moisés Monoteísmo, né? Tem uma forte imbricação, né? Da história, né? Do processo histórico de constituição do sujeito, e enfim, até no caso do Totem Tabu, né? Uma espécie de um mito científico e tal... Mas ele tem uma forte imbricação de história e formação do eu, né? Não dá para jogar a história. Exatamente. Ou na ideia da ideia do mito do herói, como, né, a primeiro aparecimento... Né, de alguém que é capaz de contar... Exatamente. Que é, né, quando o indivíduo se desprende da psicologia, do grupo, da massa, e é capaz de contar e criar a identificação, e por isso, né, digamos, por difusão, criar a possibilidade de outros sujeitos, outros indivíduos. Mas isso fica lá atrás. E é engraçado que parece o Marx, né? O Marx tinha essa brincadeira com os liberais, com os economistas políticos, né? Que ele falou assim, olha, para a burguesia, houve, tem uma frase dele que é assim, houve história. Quer dizer, houve história, houve um embate com o feudalismo, houve uma transformação, mas não há mais. Né? Que aí congela, bom, aqui é o fim da história, para frente disso não tem nada, aqui é o, né, é a sociedade mais bem acabada, né? O reino, né, tem essa ideia, né, a ideia de fim da história e tal. Então o Freud, ele age um pouco nesse sentido, né, como um liberal clássico. Houve história, mas acabou, né? Mas e aí como é que fica isso, como você fala no texto, como é que fica isso na história da clínica, né? Aí com o aparecimento do Ferenczi e do Winnicott, né? Quer dizer, como é que eles vão levar muito a sério essa implicação, né, de história e sujeito. A própria ideia de clínica dialética, né? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? E como que... Bom, deixa a terceira... Ali eu insisto que quando o Ferenczi e depois o Winnicott, mais refinadamente, né, já podendo pesquisar nesse campo aberto pelo Ferenczi com tranquilidade, que o Ferenczi formulou isso, foi um trauma na história da psicanálise. Ferenczi foi afastado e morreu. Morreu porque não podia essa coisa, né? Que é a ideia de um vínculo dialético entre o paciente e o analista. Que é a ideia de que essa relação que importa um modelo epistemológico da ciência para construir o aparelho de mediação para falar de um gesto que está lá dentro de uma mônada, que seria o inconsciente, isso remete a toda a construção da monadologia burguesa. Uhum. Né? E que o Freud pensa assim, quer dizer, ele está fazendo uma ciência, mas ciência significa um certo grau de objetividade, por mais que seja subjetiva. Né? E essas coisas marcam a própria estruturação dos conceitos freudianos e a relação. O que o Ferenczi, a partir das descobertas do Freud, descobre é que para alguns pacientes, num certo grau de violência, de traumático muito arcaico, a própria estruturação freudiana passa a ser traumática. Que é o que ele vai chamar de confusão de línguas. Quer dizer, você tem uma máquina de pensar que aqueles pacientes dizem para o analista. Quando você pensa assim, você me aliena de um modo muito especial. Você me aliena. E aí, então, o Freire descobre isso. Eu preciso dar um passo para fora dessa máquina de pensar para entender o que, que esses caras estão dizendo que essa máquina de pensar a aliena, o aliena. E, inclusive, esse tipo de paciente é um outro lado da moeda. Eles são extremamente sensíveis ao posicionamento emocional do próprio analista. Quer dizer, para eles, o analista poder lidar com a sua verdade inconsciente importa muito. É, eles estão checando isso daí, se o analista é confiável. Todos os analistas são assim? Todos os pacientes. Sim, num certo nível todos os pacientes são assim. Nesses daí, muito mais importante do que o que eles dizem, eles sentem, se o analista é íntegro. Porque só se o analista for íntegro que eles vão ter algo que falta radicalmente, que é confiança. Que é o que o Winnicott mais tarde vai chamar de confiança. Quer dizer, falta no paciente. Falta no paciente. Mas, falta no terapeuta. Não, falta no paciente a capacidade de confiar, que é um afeto, que é a própria ligação, é o próprio vínculo erótico. Né? Só que, se isso não se constituiu, é porque o vínculo erótico com o objeto não se constituiu. E aí, para que isso se possa dar para esses pacientes, é vital o bom comportamento do objeto. Porque isso não se constituiu porque o objeto se comportou muito mal. Muito mal. Esses pacientes não têm nenhuma garantia de que eles não vão ser novamente traumatizados. Mas o trauma aí é nesse sentido da estruturação do próprio... Da própria experiência anterior a qualquer nome possível para o trauma, né? Então, o que que o Ferenc vai chegar e vai dizer assim: o modo dos pais se colocarem diante do traumático que uma criança muito pequena viveu faz parte do trauma. Se os pais reconhecem ou não reconhecem a violência que existiu ali. Em geral... Às vezes até mais traumático do que o próprio evento. Isso. Né? Em geral é mais traumático o fato de não haver reconhecimento do que a própria coisa. Né? Muitos desses moços que fazem essas violências, né, eles fazem esses terrores na relação. Agora está acontecendo muito isso. É, né, uma coisa muito triste, né, que os caras... Talvez tenha a ver com a presença do crack, ou talvez com um grau de desespero que mudou de patamar. Né? Mas está acontecendo das pessoas matarem as pessoas muito facilmente. Antigamente se evitava matar, porque é ruim matar. Porque matar, você está mais enrolado do que você já está roubando. Se você mata... Hoje os caras estão numa situação que tanto faz. É uma coisa tipo, tudo bem, foda-se. Né? Que é alguma coisa do tipo, fortemente, eu já estou morto. Né? Eu já estou morto agora, ou daqui a pouco, ou logo mais à noite. Né? E eu acho que isso tem a ver com a situação da radicalidade do desamparo e da ruína que tem a ver com a coisa do crack também, né? Que se apresentar como morto-vivo mesmo, né? Estar no estado de morto-vivo, que tem muito assassinato na coisa do crack, né? Porque tanto faz, né? Isso, eles dizem que são... Que não é gente, que não é, as pessoas que estão ali, eu também acho que eles não são gente. Aquilo ali não é. Veja bem como as coisas são complexas. Não é por acaso que nos últimos 5 anos ter feito, aparecido festas de adolescentes, um mundo em que os adolescentes são zumbis. Essas são correspondências dialéticas, né? Como zumbi era um troço, o zumbi ele não tem nem a graça malévola da lógica perversa do vampiro, né? O vampiro é o perverso, né? O vampiro é o que vive à noite, o vampiro é um nobre, o vampiro é o que atrai o mero neurótico para um outro plano de gozo. É isso que é vampiro. O vampiro é a figuração do perverso. Né? É um outro plano de gozo, de uma outra verdade. Né? Agora, o zumbi, ele é um morto-vivo que a única coisa que ele tem é uma fome infinita. E ele come outras pessoas e transforma as outras pessoas em zumbi. É uma espécie de mimetismo imediato em que você tem uma ruína que não é nem vivo nem morto. Né? São figurações também da figurações são usadas para experiência psicótica. Nem vivo nem morto. Né? Portanto, não diz respeito ao que nós estamos vivendo aqui. Né? Mas também não é o perverso. Né? Porque também não tem nenhuma estruturação ali. É uma ruína. É uma ruína nem viva nem morta, com uma fome infinita de tudo. Né? Quer dizer, que seria isso? Né? Seria um desejo indistinto, né? Seria um bebê arruinado, né? Um bebê machucado, né? Que a única coisa que ele tem é uma voracidade sem forma. Né? Mas ele também não pode sair daí. Ele pode crescer. Né? Pô, os adolescentes que fazem festa de zumbi, e fazem, todo ano tem, e vai crescendo, as pessoas se fantasiam de zumbi, e vão pelas cidades como se fossem zumbi, tentam pegar as outras pessoas, todo ano tem. Cada ano tem mais gente. Né? Essas são pequenas figuras dialéticas. Isso tem tudo a ver com os noias do crack. Tem tudo a ver com os noias do crack. Que inaugurou isso aí foi o clipe do Michael Jackson, o primeiro, né? É a primeira, talvez a primeira figuração. Que é um outro tipo de zumbi, o Michael Jackson. Que aí tem a ver com a onipotência técnica de mudar o próprio corpo, que é o projeto neoliberal de ponta. Se você for arquimilionário e ganhar o seu $1 milhão antes dos 30 anos, depois você pode fazer o que você quiser com você mesmo e com o mundo. Você desenha o próprio corpo, o próprio ser e o mundo numa espécie de efeito de onipotente de superprodução. É outro tipo de zumbi o Michael Jackson. Não, eu tô falando do clipe mesmo. Não, sim. Não, foi lá que começou. Foi ali que recuperou o zumbi. Aham. Em cima dos filmes dos anos 50, trash dos anos 50. Né? E... Não, o zumbi, ele se constrói assim. Todos nós temos duas salas. Né? Dois anjos, né? Grande anjo e petite anjo. Grande anjo é a vida biológica e o pequeno anjo é a vida cultural, né? Aquilo que o Marx diz no manifesto como a vida nua, né? Que depois a vida recupera. Então, quando na justiça vudu, quando um indivíduo ele é perigoso para si mesmo, para a comunidade, então eles retira o pequeno anjo, ele não tem mais vontade, né? E então não mata completamente, só mata o pequeno anjo. E ele vai levar uma vida vegetativa, ele vai trabalhar, ele pode trabalhar, só trabalhar. É a alienação máxima. Né? Tanto que eles ficam escravizados. Você não é químico de matar a área da vontade. O crack é isso também, né? E o que é o crack do ponto de vista fenomenológico? Que é a cocaína potencializada, né? É a cultura, é toda a cultura roubada, todos os potenciais humanos, eróticos e sonhadores e subjetivos que não existem mais no mundo, que não existe nenhuma possibilidade, concentrado de uma vez só para quem não tem mundo nenhum. Então o cara vive tudo ao mesmo tempo agora, por 30 segundos, e depois vira um zumbi. É isso, a vida vira assim, você vive tudo ao mesmo tempo, porque dá para você viver tudo ao mesmo tempo quando a própria vida não é nada. Não tem nada para viver. Né? Por isso que o crack é tão atrativo, porque ninguém que tivesse uma vida decente vai cair numa armadilha dessa ordem. Só uma vida muito danificada que permite uma coisa tão grosseira como essa se tornar um destino. E ele passa a ser um destino de classe. Né? Mas o Ferreira, o Rico... Nós estávamos lá na clínica... Então, que as coisas... Né, tem todas as histórias, mas veja, a questão principal aí é essa. Esses analistas, eles consideram que a natureza do vínculo deles com o paciente e o que se cria no vínculo e que o próprio paciente orienta a posição do analista para aquilo que ele necessita, né? E aí o Winnicott vai inventar uma coisa muito bonita, que é a raiz da vida cultural, né? Que ele chama de espaço potencial, né? Que é um espaço entre o paciente e o analista, um espaço que ele chama de intermediário, né? Em que existe essa lógica. No bebê, originalmente, o que dá origem à abertura do espaço potencial, que é onde vão surgir os famosos objetos transicionais do Winnicott, né? É um vínculo em que o gesto do bebê existe sobre o corpo da mãe, embora o bebê ainda não discrimine mãe e bebê, e este gesto que tem origem na própria motilidade, na própria vitalidade do bebê, que é o próprio self, mas aí um self que ainda não está discriminado, muito originário, né? Quer dizer, mas tem uma origem imanente, vamos dizer, né? Ele encontra um objeto que passa a ser importante. Este gesto, o Winnicott vai dizer, ele cria o objeto, né? Mas ele encontra um objeto que é anterior, que está lá, que é o próprio corpo da mãe, né? Que está lá para ser encontrado. Né? Isso, o Winnicott diz, é um paradoxo que envolve a oferta do objeto de um modo correto e o gesto do bebê. Do ponto de vista do bebê, essa é a ideia do Winnicott, que é do ponto de vista do mais fraco, foi ele que criou o objeto. Ele tem a experiência de que ele estabeleceu aquilo que lhe faz bem. Daí a onipotência. Agora, o Winnicott diz, é este vínculo onipotente de criação que permite a realidade se inscrever. Porque ela foi criada pelo próprio sujeito, é um paradoxo. Ou seja, é uma ilusão do sujeito que dá a possibilidade dele produzir... Isso. Por isso que primeiro a ilusão vem antes da realidade. Para o Winnicott, ela funda a realidade. A realidade, ela se desdobra da ilusão. Isso daí é uma relação que o Winnicott vai chamar de mutualidade. Quer dizer, para o analista permitir que essas coisas aconteçam, ele precisa estar muito sensível ao próprio gesto do paciente que o cria. Ele precisa permitir ser criado pelo paciente. Uhum. Né? E isso me parece que tem uma lógica dialética. Não é? Quer dizer, o Winnicott diz, essas criações, elas têm caráter, elas não são, na experiência original do bebê humano, e primeira com a cultura, elas não são nem internas nem externas. Elas estão numa região em que dentro é fora e fora é dentro, que é uma região primeira. Que é essa zona de ilusão sobre o meu poder de criar algo. Né? E aí o Winnicott traz a ideia de que a criação, essa criação ilusionada e onipotente, que é dependente, Se o objeto não estiver lá para ser criado, essa criação não acontece, né? Ela depende do objeto, né? Então, esses caras pensam isso, eles pensam assim. No Freud, o Freud começa a contar a história assim: o bebê foi lá e mamou. Depois que o bebê mama, ele tem uma experiência libidinal, oral, que o organiza a partir da oralidade, da presença dessa intensidade. Que o Freud diz, sexualidade infantil. Depois que ele mama, a presença da pulsionalidade oral vai fazer o trabalho dele evocar o objeto perdido. E aí começa o trabalho da presença do desejo, que já de algum modo já é desejo, evocando o objeto perdido, que é o trabalho psíquico. Uhum. Né? Que é o trabalho psíquico. Isso é o campo do pulsional no Freud. O Winnicott diz, perfeito, está tudo certo. Agora, quem disse que o bebê foi lá e mamou? E se o objeto faltou aí? Que é a questão do Ferenczi do livro. Se ele faltou antes mesmo dessas coisas se instaurarem. Porque esses pacientes muito regredidos e que não criaram um vínculo adequado com a realidade, que é criada também, a realidade é uma média, né? É uma média do que a gente suporta de realidade, todos nós, né? Para o Winnicott, realidade é realidade partilhada, né? Não existe realidade, né? É a construção entre simbólica e imaginário que nós conseguimos sustentar em comum. Isso é a realidade, né? Nosso esforço político é sempre para alterar o nível de entendimento da realidade. É um esforço todo mental. Não, a realidade para a gente é outra, né? Como fazer mais gente a fazer o trabalho de transformar a realidade, que é, do ponto de vista psicológico, é um trabalho interno também, não é só, né? Enfim, o que tanto o Ferenczi quanto o Winnicott perceberam é que não dá para você pensar que essas pessoas já estão fazendo o trabalho do sonho porque houve uma falha fundamental, uma não inscrição fundamental. E se isso aconteceu, então se altera o sentido dentro-fora, presença-ausência, objeto e não-objeto. Porque antes possível, de tudo... Possível-impossível? Possível-impossível. Porque antes de tudo, esses pacientes precisam viver alguma coisa que é ontologicamente fundante. Só que a lógica desse viver aí é uma lógica de oferecimento. Esses pacientes, para o Winnicott e para o Ferenczi, eles não desejam o seu objeto, eles nem sabem o que é desejo. Eles necessitam de um objeto. Então, se a gente pega um menino, um moço lá do crack, ele deseja alguma coisa que não seja o crack? Ele deseja alguma coisa na vida? Em geral, ele deseja, né? Poxa, seria legal, né, se tivesse um trabalho, se meu trabalho fosse respeitado, se eu ganhasse uma renda, tudo que ele sabe que não vai, que não existe, para ele não existe, né? Tem alguma coisa aí que é como se ofertar para fundar o que não aconteceu, né? Nós estamos num nível anterior ao sujeito do inconsciente, né? E aí o Winnicott descobre que isso tem uma espécie de reversão, principalmente dessa lógica sujeito-objeto. Essa lógica do sujeito-objeto já não... que era própria, que no Freud se mantém. Com toda a construção da subjetividade do Freud, o Freud, ele tem essas discriminações que ele faz no limite do sujeito-objeto, esses mecanismos de... O limite da relação sujeito-objeto no Freud é organizado por esses mecanismos de linguagem semiológicos, que é o deslocamento e a condensação, que organizam essa relação no seu limite. São mecanismos de simbolização. O Winnicott fala, o bebê na origem, ele não tem simbolização nenhuma. Mas ele vive experiências fundamentais que vão organizar a possibilidade dele chegar a qualquer símbolo. Mas essas experiências fundamentais que ele vive de modo totalmente dependente. Quem dá isso a ele é o outro. Mas ele não sabe que o outro é outro. Para ele são emanações do seu próprio gesto. Esse campo em que o outro não é outro, as experiências são fundamentais. Elas são emanações do próprio gesto. Portanto, elas têm continuidade, elas são, têm alguma coisa de um monismo aí nesse universo. É difícil de pensar por causa disso. Né? E que ele é anterior à clivagem sujeito-objeto, esses analistas eles adentraram a pesquisa desse campo, que é uma pesquisa que tem um caráter fenomenológico. Mas ela tem um elemento muito poderosamente dialético, porque dependendo do que o analista faz aí, se move aí, ele ajuda ou não ajuda esse sujeito a se constituir. Nesse sentido que a dependência aí é muito forte. Né? Quando se trata dessa lógica, a dependência é muito forte. Agora, todas essas coisas, o Winnicott diz assim, não, nós aqui somos neuróticos. Não somos assim psicóticos desse jeito. Talvez tenha alguém aqui que viva. Porque isso implica despersonalizações, perda do senso de realidade, perda do senso do próprio corpo, da própria existência do corpo, concepções do seu aparelho mental que não são integrados no corpo, pessoas que pensam atrás de si mesmo ou acima de si mesmo, pessoas que não pensam, pensam no outro, o outro pensa elas, né? Todas as projeções de um processo de integração psicossomático que não se deu, que são restos de como um bebê vive o seu corpo sem integração. São restos disso. Né? Então, o Winnicott diz, quando existem esses restos só podem ser cuidados nessa região sensível que não é exatamente linguagem, não é exatamente símbolo. Ele chama isso manejo. Mas manejo, né? Mas isso é uma delicada aproximação do paciente e do analista, em que o paciente vai tentando colocar, na medida em que tem confiança que o que falhou não vai falhar mais, o analista num determinado lugar. Aí o objeto tem que estar num determinado lugar. Nesse sentido é o contrário da outra psicanálise, que o objeto tem que sempre evocar a sua ausência. O objeto tem que estar num determinado lugar. É um lugar de fundação, é um lugar de acontecimento, é um lugar de tessitura primordial. Aí ele diz assim, se nós somos neuróticos, o sistema freudiano é perfeito, ele foi feito para os neuróticos e ele compreendeu o modo dos neuróticos organizarem sua vida emocional. Vamos dizer assim, né? O neurótico que sonha e cujo sonho é uma trama da sua própria existência na vida. O sonho do neurótico simplesmente parte do pressuposto de que o neurótico existe. É um pressuposto básico. O neurótico existe. Ele existe, a mãe dele existe, o pai dele existe, e a Viena, se é um regime com problemas de antissemitismo violentíssimos, existe também. Tudo isso existe. E o neurótico sonha aí. Foi tecido, né, um mundo nesse corpo psíquico. Aí o Winnicott diz, é o Freud. Não tenho nada a acrescentar ao Freud, é o Freud. Agora, para pessoas que chegam para o analista e dizem, eu não existo, e portanto, não tenho certeza que você exista. E é assim mesmo. Né? Assim mesmo. O paciente que eu comentei com você semana passada, né? Eu preciso de uma hora falando aqui para saber que você está no lugar adequado para que você diga não seja uma ruptura do meu processo. Senão eu saio daqui, o que você diz não é sentido, por mais sentido que seja. Esse paciente diz, como você é muito inteligente, ele diz, então as suas coisas inteligentes sempre têm uma certa graça, mas a verdade é que me fazem mal. Porque você está pressupondo que eu existo. Esse é o problema. Você está pressupondo que eu existo. E aí você pressupõe que eu existo, então você me dá uma relação que, que não faz sentido nenhum. Eu não existo ainda. Né? Então, a gente precisa conversar bastante para começar a existir no vínculo com você. E nesse tempo, ele me ensinou, ele levou o Ferenc, né? Leu para mim, falou, nesse tempo você tem que ficar quieto, quieto. Você não pode associar, você não pode interpretar. Você tem que me ouvir e me deixar. Porque, na verdade, eu estou me localizando e te localizando, é outra coisa. Por mais que eu esteja falando aqui o que aconteceu no meu trabalho, o que aconteceu com a minha namorada, o que aconteceu com... Na verdade, nenhuma dessas coisas realmente existem ainda. Existem ainda. O que esse cara simboliza? Desculpa, não sei. Então, ele simboliza, mas ele não simboliza. Porque ele entende que o que ele está simbolizando são coisas concretas, chocantes e desorganizadoras. E que ele não consegue nenhuma ordem nisso daí. Qualquer coisa que ele possa dizer dele mesmo, ele diz, não, hoje eu me ferrei no trabalho, porque eu briguei, eu falei um negócio, eu não fui compreendido, aí eu chorei, aí eu me desorganizei, e essa coisa da hora está em mim, eu não consigo sair dela. Ele fala as coisas. Mas o que ele está falando é que a relação, como diria o Bion, de continente e conteúdo, né, do sentido, ela é de tal modo caótica que não adianta você fazer nenhuma relação. Toda relação vira caos. Agora, se o analista aguardar e estiver disponível e esperar o tempo adequado de uma certa organização que vai se fazendo na relação, que vai se fazendo com o analista, que vai se tecendo com o analista, tem um momento em que o analista pode fazer um gesto e fazer uma ordem nisso daí, que não é nada mais do que ele já falou. A ordem não é nenhuma ordem transcendental e mágica. É simplesmente, então veja, né, no seu trabalho aconteceu isso, isso e isso. Parece que essa pessoa estava pensando isso. Qualquer conhecimento. Exatamente. Qualquer ordem. O vínculo de confiança com o analista se tornou efetivo, então essa ordem se torna organizada. Então a relação de conteúdo e continente passam a ser produtivas. A partir daí ele passa a pensar. Aí ele começa a pensar. Pensar no sentido freudiano. Ele começa a fazer relações. Começa a ter uma poesia esses vínculos. Até então essas coisas eram concretas, turbulentas, quer dizer, as palavras não estão funcionando como palavras. Elas funcionam, o Bion dizia, elas funcionam como evacuação de tensões. Né? Desculpa, eu vou fazer uma pergunta. Eu entendi o teatro dialético como um tipo de trabalho, uma forma de terapia, um estilo terapêutico. E agora, quando você começou a falar do Winnicott, aí você remeteu ao psicótico e preservou o neurótico, a terapia freudiana. E aí, para mim, já ficou aquém daquilo que eu havia entendido quando você falou do self-dialético. Eu pensava o self-dialético como um estilo de trabalho. Não é apenas então, um estilo, é um estilo... Que é adequado para o neurótico e para o psicótico. Sim. Apenas nessa passagem do texto, que eu falo da história da clínica, eu falo que houve um aprofundamento do sentido dialético da relação, do fato de que o analista é criado pelo paciente, de que há algo muito importante que não pertence à teoria do analista, mas pertence à produção de sentido dessa dupla, a alguma coisa que emerge ali e que precisa ser reconhecida ali, né? E só emerge porque é reconhecida. Esse paciente que eu estou dizendo, lá pelas tantas eu falava uma coisinha para ele, do que ele tinha me dito durante uma hora. Né? As sessões com ele é uma hora e meia, duas horas. Né? Que é o tempo que ele precisa para que eu passe a existir e ele passe a existir no vínculo comigo. É assim, antes eu não existo. Mas só existe intensidade. Isso é uma personalidade psicótica. São os elementos psicóticos. Não é um psicótico. Ele é um borderline. é o que se chama borderline, quer dizer, ele consegue existir no mundo, mas ele funciona como psicótico. O mundo não é legível para ele, é opaco, não é? E nesse sentido ele está constantemente sobre riscos intensos, sobre coisas que não põem risco, ele vive riscos intensos, riscos de falência constante, não é? De deixar de existir. E ele deixa de existir por dias seguidos. Né? Ele não dorme, ele não acorda, aí vem aquelas coisas. Os pensamentos são impensáveis, como dizia o Bion. E só uma pergunta, né? Ele sonha, esse paciente? Como é que é a relação dele com o sonho? Os sonhos dele, um sonho dele, que ele está vindo para a análise, e aí ele chega na rua da análise, e o prédio do analista desapareceu. E ele fica procurando o prédio inteiro. Aí ele fala: você entendeu, Thales? Não é você que desapareceu, é o prédio que desapareceu. Quer dizer, é aquela coisa que o Lacan fala, um buraco no real, né? Quer dizer, a trama simbólica invadida por um buraco no real, né? Outro sonho dele no começo da nossa análise, que ele me liga, ele me liga no telefone: Thales, eu estou muito assustado, estou muito desorganizado. Várias vezes eu tive que falar com ele no telefone ao longo da semana, assim. E aí eu, do outro lado do telefone, eu estou bêbado, completamente bêbado, e eu digo para ele: ah, Daniel, vai se ferrar, eu estou de saco cheio dessas suas coisas. Completamente bêbado. Né? Quer dizer, que a própria demência do continente do analista. Né? O continente do analista é irresponsável. Ou o prédio não está lá, ou ele está bêbado. Isso. Aí outro dia bateu um carro na rua, ele levou um susto. Aí ele falou assim: nossa, eu pensei que a rua tinha explodido. Né? Quer dizer, então assim, quer dizer, essas são vivências psicóticas, são vivências emocionais psicóticas. Mas de algum modo ele não organizou uma clivagem psicótica da vida, que aí dá essa situação chamada borderline. Né? Mas esse tipo de ansiedade não se resolve com você viver uma coisa na sua infância que foi muito difícil para você. Essa metaforização fundamental da interpretação dos sonhos não alcança esse tipo de matéria. Porque esse tipo de matéria é uma matéria dependente do bom comportamento real do objeto. Né? Exatamente isso. As minhas interpretações são eu bêbado falando foda-se você. Elas já são. Porque é tão caótico que eu estou dentro do caos. Não se discrimina do caos dele. Então, faz sentido o sonho dele ser assim. Né? Que eu sou um irresponsável, que estou gozando ao invés de cuidar dele. Uhum. Isso é o estado das relações primárias ali de objeto. Né? No texto, o que eu digo é que o Winnicott e o Ferenczi, eles radicalizam a ideia de que existe essa mutualidade dialética entre paciente e analista. Mas no plano do cuidado, eles estão falando de uma teoria do desenvolvimento e do arcaico. Né? O self-dialético é num outro lugar. Aí você tem toda a razão. Bem diferente. O self-dialético... Mas o que eu acho que pode ser conversado com psicótico, com criança, quer dizer, todo mundo tem o self-dialético. E o self-dialético não é uma coisa que venha do analista. Na verdade, vem da inquietação do paciente com a história e com o mundo. O momento em que, de algum modo, o paciente quer pensar o mundo. Ele pergunta para o analista sobre o sentido do mundo. Esse é o self-dialético. Aí existe uma investigação mútua nessa região. É. Mas é um estilo de trabalho. É um modo de conceber o sujeito. Há outras terapias que não... Não, é um modo de conceber o sujeito. Não é apenas um estilo de trabalho, é um modo de entender o que é humano. Mas para outras terapias. Não, claro, a maioria dos analistas está pouco se lixando para o mundo, só está se lixando para o mundo interno e para o que é regressivo. Não teria nenhum valor, porque exatamente essas marcas do arcaico e do regressivo é o que interessa, que os analistas chamariam realidade psíquica. Né? É só essa que interessa, ela precisa ser localizada. Eu estou dizendo, essa realidade psíquica tem um canal dialético com a história. Ela, não é que ela não exista, ela existe. E ela é fundamental. E a grande formação do psicanalista é para ela. Mas já está na hora de se entender que também existe o canal dialético com a história. Os frankfurtianos acentuaram muito esse ponto da alienação da psicanálise ao processo de violência histórica que estava transformando o sujeito, acabando com família, acabando com a autoridade paterna, essas coisas estavam caindo já nos anos 30 na Alemanha. E os analistas mantendo os seus padrões, né? Mantendo os seus padrões, porque não podem fazer essa investigação junto com o sujeito. Né? E aí a ideia de dialético é porque tanto o método psicanalítico para os objetos internos e para a realidade psíquica do Freud é o mesmo para a investigação do vínculo com a história. O método é o mesmo. É a associação livre e a construção de uma mediação. Né? Construção de uma mediação. Né? Enfim, é isso. Isso daí é o meu modo de pensar que a psicanálise pode ser dialética, né? No sentido de incluir a vida social no mesmo sujeito. A vida social não é exterior ao sujeito, não é uma coisa desimportante ou desinteressante para a formação. Ela não é. Não vejo onde que se tirou a ideia de que ela é. Né? A não ser que você proteja o seu sujeito da vida social. No fundo, você está falando de uma classe quando você está fazendo isso. Você não precisa falar da vida social porque essa classe está protegida. E é isso que a psicanálise faz. Né? Quer dizer, como ela fez uma opção de classe, ela passou a ser um produto de luxo de classe no mercado liberal, a vida social não importa, porque os dividendos estão caindo no fim do mês, então vamos cuidar aqui, né, do seu sofrimento, o resto não nos diz respeito, né? Afinal o capitalismo não existe, né? Para quem que o capitalismo não existe? Né? Para quem ele não existe. para quem não está sob as suas pressões. Embora, por exemplo, eu atendo uma moça que é herdeira de uma fábrica familiar tradicional aqui em São Paulo e que o pai é um empresário formado nos anos 70, com todos os vícios do empresariado brasileiro, com toda a arrogância antissocial do empresariado brasileiro formado na ditadura militar, construiu suas fábricas na ditadura militar, com todos os vínculos corruptos com o Estado. E essa moça, que tem formação psicanalítica, foi cuidar dessa fábrica. Hoje, a fábrica está quebrada, como todas. E ela é tão, como Marx dizia, né? Tão pressionada e alienada pelo capital quanto os seus operários. É desesperador o problema que ela vive. Porque a fábrica está quebrada, porque tem a China, porque o pai é um maluco dos anos 70, super autoritário, que destrói tudo por causa da sua loucura. Para botar a ordem mínima ali, para aquele negócio funcionar, ela precisa de muito trabalho dialético. Além de trabalho com a vida subjetiva propriamente, né? Então, mesmo os senhores, né, sabem onde, né, estão alienados no mesmo processo, como sempre, né? Bom, e nesse caso, quase como se estabelecesse, né, aquela dialética hegeliana do senhor e do escravo, né? Você está fazendo nesse caso o papel do escravo. Ensinar o trabalho. Sim. Bom, isso daí é um pouco um desenvolvimento, né? Eu entendo como um desenvolvimento. Na verdade, para mim, esse é o esforço das coisas que eu aprendi lendo Adorno e o Marcuse e o Benjamin, o esforço de trazer essa teorização crítica que usou a psicanálise para mostrar que a psicanálise está imbricada na vida social, trazer esta construção para a própria clínica. É isso, que era uma coisa que eu sentia que faltava nos frankfurtianos, né? Então, isso que eu ia... Quando você falou nisso, eu fiquei com uma impressão, assim, no finalzinho lá que você traz o Adorno, né? Algumas citações aqui no horário e tal. Aí eu fiquei com uma curiosidade, porque, por um lado, assim, que para mim pareceu uma espécie de uma contradição interna no texto mesmo, né, na construção que você faz. Porque, assim, por um lado... Hã? Por um lado, quer dizer, essa evocação do Adorno faz coro com o que você está dizendo, né? Quer dizer, essa ideia do self dialético, né? O self cultural, quer dizer, que é preciso um trabalho de reflexão sobre as relações sociais capitalistas e as suas determinações, para que muitas vezes, quer dizer, alguns dos sintomas do sujeito são criados por essas determinações, não meramente porque o papai, quando eu era pequenininho, me castrou, né? Então, assim, aí o Adorno vem, né? Vem fazendo coro contigo. Mas, por outro lado, quando você evoca toda a tradição ferenziana, winnicottiana, e essa, tudo que você falou aqui, essa ideia de manejo, a ideia de regressão profunda, né, para usar o termo do Winnicott, né, ou Ferenzi, já, a ideia de manejo de transe e tal. Quer dizer, tudo isso, eu, assim, pelo que eu conheço do Adorno, isso tudo para o Adorno, isso é a beira do fascismo. Né? Quer dizer, é o sujeito que está entregando a sua autonomia para um outro que vai determinar, né? Lembro o José Leão Crochic, que é um professor da USP, enfim, com quem eu aprendi muito Adorno, um cara que eu admiro muito, mas uma coisa meio, né, aderida tão loucamente ao Adorno, assim, um cara que é capaz de, foi chamado uma vez para um grupo de hip hop para um debate, e ele começa a fala dele dizendo, bom, hip hop é batuque. Como diz o Adorno na Dialética do Esclarecimento, o batuque é o fascismo, logo o hip-hop é fascismo. Né? Quer dizer, do jeito que dizia que MPB era regressão, era barbárie e tal. Né? Então, assim, acho que para o Adorno, toda essa ideia de clínica, né, mobilizando esse tipo de reflexão e de prática, isso para o Adorno é meio... Né? E aqui mesmo ele diz, né, a própria ideia de associação livre ele destrói. Né? Ele fala, bom, como associação... Associação livre, quer dizer, então o paciente vai deixar para lá o trabalho do conceito e vai se soltar numa espécie de um pensamentozinho, como é que ele fala? Conversa de comadre. É, né? Mas não é a associação livre freudiana. Ele tá falando que isso é uma degradação na medida em que a psicanálise não considera as violências estruturadas reais que estão em jogo. Ela se degrada numa conversa de comadre sobre a sua vidinha, sobre o seu namorado, sobre o seu neninho, quer dizer, ela reduz o campo, e isso é uma degradação. O conceito aí, quer dizer, é a possibilidade da associação livre estruturar conhecimento sobre o sujeito, sobre o mundo. Isso é o conceito. É a mediação um pouco... E claro, ela não pode ser a priori. Ele tem momentos importantes sobre isso no Mínima Moralia, né? Quer dizer, a priori é. Quer dizer, é nessa passagem que diz o Schlegel, antigamente, Schelling, né? Uhum. E o Hegel, né? Isso. Faziam com a máxima tensão. O alto da casa, né? Com a máxima tensão. Isso. Intelectual. Quer dizer, por que isso? Porque estão. A máxima tensão intelectual significa a máxima exigência do trabalho, para o trabalho não cair no mundo de fofoca. E duas e três, eu vejo pacientes convidando o analista para o mundo de fofoca. Duas e três. Né? Quer dizer, existe um nível de mediação sobre a sua própria história, que tem elementos trágicos, e um nível de mediação sobre a história social, que também tem elementos trágicos, que não pode ser rebaixado ao a minha dor, o meu ui, o meu ué, entendeu? É isso que a Adorno diz, quer dizer, essa psicanálise mundana, entendeu? Mas terapia. Mas que eu me lembro, entendeu? Adorno, ele é contra a própria ideia de clínica psicanalítica, assim, né? Ele, apesar da teoria freudiana para ele ter a importância central na teoria dele, mas a ideia de clínica para ele era claro, meio... Mas ele também é um filósofo, ele está trabalhando num grau de radicalização muito grande, né? Quer dizer. Mas o que também era problemático para ele é o destino que a clínica psicanalítica teve nos Estados Unidos, sim, nos anos 30 e 40. O Freud também, exatamente. E o próprio destino de mercadoria no mercado liberal da psicanálise. Isso também é degradante da psicanálise. Porque a psicanálise não pode fazer a crítica disso, tem medo de fazer a crítica disso, todo psicanalista tem que ser um profissional liberal e vender o seu servicinho ali, que vai acabar levando ele a cobrar caro e virar bobão de luxo, é isso, né? E é isso a psicanálise, isso é uma degradação dos potenciais da psicanálise. Infelizmente os analistas estão presos nisso, mas não é legal que seja assim, isso é infelizmente. Por isso que se criou, por exemplo, o Instituto Cora. Para mostrar que a psicanálise pode perfeitamente operar por fora deste formato social. Né? Um lugar de psicanálise de grupo que as pessoas não pagam. Não pagam. Eu passo lá. Mas quando o Adorno foi fazer uma pesquisa sociológica, pensando na área autoritária, ele se rendeu bastante. Claro, da mesma coisa que ele fala do nazismo, que ele está falando aí. Então, a relação dele é com a psicanálise, que também se instala de modo insatisfeito na sociedade administrada. É isso que ele sempre está cutucando. Do mesmo jeito que ele cutuca o jazz, o cinema, nada fica instável, nem a psicanálise, quando ela se trata disso, né? De lustrar a consciência do burguês, que é isso que acaba acontecendo, né? Agora, sociologicamente, é isso que acaba acontecendo. Né? Agora, sobre a outra parte da questão, que é muito interessante, talvez, eu concordo com você, se o Adorno estivesse aqui, é provável que ele dissesse o que você falou. Ele dissesse assim, é isso mesmo, não, esse nível indiscriminado, primitivo, ele é um nível... Ele estaria fazendo uma ideologia de freudismo, porque tinha a coisa das revisões, né? Das revisões que ele sentia como destruindo o elemento vital do materialismo freudiano, do sexual, que foge dessa verdade, ele sentia como resistência. Então, ele era muito aderido a essa construção ideológica do freudismo. Então ele diria o que você falou. Mas eu penso de um jeito diferente em relação à própria obra dele. Eu penso que isso diz respeito a outra coisa. Isso diz respeito ao horizonte radical de inscrição do humano numa estrutura de violências primeira e a sua captura para a lógica de alienação geral. Essas pessoas, elas sentiram isso de tal modo que elas se retiraram muito na raiz. Então elas preservam um potencial, inclusive crítico, imenso. Muitos artistas são assim. Muitos filósofos são assim. Um cara que era assim é o Beckett. Beckett era assim. Uma coisa insólita. Uma entidade de eu insólita, que as coisas não fazem sentido, e ele não quer que elas façam sentido. Por quê? No caso do Beckett, ele tinha muita clareza. O mundo que faz sentido é o mundo que levou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a metafísica, eu não quero que faça sentido. Eu estou fora, eu não sou esse, e o meu negócio não vai articular com isso. Kafka, entendeu? Então, mas Adorno, na conferência sobre lírica, parece concordar com essas coisas. Isso, então, isso que eu estou dizendo tem a ver com Adorno também. Eu acredito que esse nível é o nível dos potenciais do humano que estão perdidos. Lá na raiz do que para ele seria a razão ocidental. A própria ordenação para a sobrevivência, mimética, que mimetiza nas relações humanas e no homem, o domínio sobre a natureza. Essa coisa toda está em xeque nesses níveis. E aí é aquele coisa que ele diz também na Minha Moralha, né, que toda utopia tem suas raízes no amor materno. O Winnicott e o Frenzy são os analistas que têm que retomar o real do amor materno, vamos dizer assim, para este nível de problemas psíquicos. É isso que eu estou dizendo. Aí está em jogo toda a utopia de um sujeito que possa vir a ser e de um sujeito que possa vir a ser, inclusive, outro. Né? A ideia lá da Hungária, que vem do Horkheimer, um inteiramente outro. Né? Então eu entendo essas regiões aí como regiões muito radicais que têm correspondência crítica com... E muitos desses pacientes dizem isso também, né? Eles também têm um problema muito grande, porque eles vivem um inferno de desrealizações e de ansiedades psicóticas, mas eles não querem a integração. Né? Então, outro dia eu li uma carta do Beckett para um cara que ia montar Esperando Godot. Onde que foi isso? Foi naquela revista Serrote, uma carta do Beckett para um cara que ia montar Esperando Godot. Não sei se em Londres ou em Paris. E aí o cara fazia toda uma interpretação brega, né? Da situação existente, toda cheia de existencialismo, né? A interpretação do cara. E o Beckett fala assim, a mesma coisa que o Duchamp falava também. O Beckett falava assim, você fala essas coisas. Essas coisas aí, né, do humano assim, do humano assado. Eu acho interessante que você fale essas coisas. Eu realmente não sei se é assim. Não quero saber. Para falar a verdade, eu acho que não é. Mas também vou te dizer, para falar a verdade, eu não vou te dizer nada. Porque eu acho que isso daí não é nada que não seja o que isso daí é. Quando eu escrevi isso daí, eu queria que isso aí fosse só o que isso daí é. Mais nada, né? E eu não sei de nada sobre isso daí e não quero saber. Tem cara que quer saber. É. Então, a minha posição sobre isso é essa. Né? Quer dizer, é radicalmente negativa. Eu não vou tecer essa coisa no seu mundinho. Não vou deixar essa coisa ser tecida no seu mundinho. O Beckett fez análise com o Bion e foi, impressionou muito o futuro pensamento do Bion. Tem muitas correspondências com essas coisas do Beckett, né? Você sabe quando? No final dos anos 30, quando o Bion começa a se aproximar. O Bion ainda não é o Bion. É um dos primeiros pacientes do Bion. O Bion trabalha numa clínica Tavistock lá. Ele está começando a fazer terapia, ainda não tem contato com a Melanie Klein e atende o Beckett por umas semanas, que não dá nada certo. Mas em uns meses, né? Mas é muito impressionante como que isso que eu falei, que o Beckett entende a estética dele como essa coisa que não, irracível, que não entra em relação, é uma das figuras teóricas que o Bion vai dizer que depois é fundamental para entender o psicótico. Exatamente isso, essa lógica. Mas isso nos anos 60, 30 anos depois, né? Que é o famoso O do Bion, né? O ou zero, que ele também diz isso aí. Eu fiz esse negócio, pode se chamar de zero de um ponto de vista ou de O de outro ponto de vista. Aí, na verdade, para lembrar que não é nem o zero e nem o O. É uma coisa que não cabe em nenhum dos nossos nomes. Por quê? Porque é isso que o psicótico diz que ele vive. Quando esse meu paciente diz, qualquer traço que você faça antes de um certo momento só reproduz o meu caos, ele está dizendo isso. Qualquer traço que você faça antes de um certo momento é uma falsificação, uma violência, uma ruptura do meu processo que não tem sentido. Ele é uma coisa, se coloca ali. Pra, né? Essa coisa é transformada em coisa. Né? O simbólico ele é reduzido a um choque. Né? Um choque. Isso é do campo do O. Viver assim. Fazer uma pergunta mais voltando para uma questão mais. Sim. Quando você há pouco você estava falando da experiência do bebê, essa construção e a que ele tem que fazer para poder construir depois um mundo. Do qual ele é dependente? Do qual ele é dependente. Ficou uma mãe faltante, né? Restou uma mãe culpada. Eu sempre me lembro assim, de algumas linhas ó, que eu li, então, que se a mãe olhasse o bebê enquanto amamentava, mas ela não olhou, ela olhou para outro lugar. Então, sim, faltou, a mãe foi culpada. Né? A Olanhê culpabiliza a mãe, sim, parece que a mãe dela realmente era bem problemática, assim, ela não tinha razões. Mas essa mãe que falta, né? E portanto agora voltamos ao culpado, essa mãe que faltou. Também pode ter havido um excesso. São dois modos de falta, faltar e exceder. São igualmente faltantes pro bebê. Como não chegar a uma culpa da mãe sem voltar ao micro novamente? Como não chegar a uma sem culpa? Sem voltar a ideia da culpa da sim, mãe culpada, sem retornar ao privado, ao domínio edípico, sim, sem sim, voltar ao micro. Sim, sim. A mãe tem uma responsabilidade, né? A mãe, o pai, a cultura. Na verdade, essa responsabilidade é mais ampla do que a mãe. Né? Tem muita gente no recebimento de um bebê. A mãe tem um campo de trabalhos que ela tem que fazer, mas que se ela também não estiver sustentada, ela não vai suportar fazer. Um trabalho muito difícil. Né? Então, o Winnicott imagina que a mãe está sustentada no colo do pai, que, por sua vez, está sustentado num mundo que o sustenta, tá, que sustentam a possibilidade da mãe estar lá. Uhum. Além disso, a mãe não é perfeita, nunca. A falha da mãe também é importante para o desenvolvimento. A ideia do Winnicott é uma mãe suficientemente boa, ele usa esse termo, né? Quer dizer, o bom, perfeito e exato é muito ruim. Não existe, que é o excesso, que é uma mãe que blinda, uhum, e não permite que a sua ausência permita um outro grau de desenvolvimento, que a ausência também é constitutiva, evidentemente. Que aí a psicanálise clássica, aconteceu uma ancoragem humana, aí é necessário que haja distância, que é onde o símbolo vai emergir. Agora, esses analistas falam do acontecimento da ancoragem, né? E ele é uma média, ele não é uma perfeição. E nesse sentido que não cabe culpa também, porque nas pesquisas assim que a gente vê, quando as mães não conseguem estar aí, em geral, não é culpa dela. Não é porque ela é perversa e malévola. Em geral, são falhas nesses circuitos de sustentação, né? Ou alguma dimensão pessoal, inconsciente da mãe, que a impede de entrar nessa faixa, quer dizer, existem outros objetos e outras histórias que ocupam o lugar do bebê, né? E isso é inconsciente, quer dizer, isso você também só desloca a mãe dessa distância e dessa distância que se colocou com o bebê quando ela se desloca em relação a esses objetos, né? Isso também não dá para dizer que a mãe tenha culpa disso. Isso é um acontecimento psíquico, né? A ideia de culpa não ajuda em nada. Tem ancoragem. Né? Isso, e ao mesmo tempo você precisa desses vários circuitos, né? Nunca um bebê é recebido sozinho por uma mãe. Embora seja a mãe que esteja na linha de frente, né? O bebê é sendo recebido por uma comunidade. E essa é uma das questões que está em crise no nosso tempo. Por causa dos trabalhos, dos pais que estão trabalhando, das mães que têm que trabalhar, o próprio mundo faz com que seja muito rarefeito a sustentação do lugar da mãe. Licença paternidade já, né? Licença paternidade tinha que ser no mínimo 6 meses. Uhum. Tinha que ser 6 meses, por pai e para mãe. São 5 dias. Que é quando, porque o pai cuida da mãe. Claro, né? E isso seria um direito humano bastante efetivo. Porque isso certamente ia diminuir gente louca, ia diminuir gente doente, ia diminuir gente na prisão. Esses e seis meses aí. E a mãe, os quatro meses da mãe não está adequado, tinha que ser pelo menos seis. Porque tem que deixar um certo grau de maturidade do bebê que ultrapasse um pouco esse nível de dependência fundamental. Uhum. E aí, é seis meses que isso começa a acontecer. Uhum. Quatro meses ainda a presença da mãe é estruturante do bebê. Ela é ele é estruturado pela mãe. Então, se a mãe não estiver lá, alguém vai ter que estar. Evidentemente. Né? Então, quem vai estar? Né? Acho que na Noruega ou na Suécia, que tem paternidade de seis meses. De mãe é um ano e de pai, acho que é seis meses. É, isso tem a ver com a crítica à universalidade do trabalho absurdo no mundo capitalista, né? Que não nos pertence, mas tem que mover os milhões em Wall Street. Se a gente não estiver fazendo isso, não cai os milhões lá no computador em algum momento, né? Também tem os acasos, né? Eu me lembro uma experiência que conheço de uma criança que estava praticamente se tornando subalimentada, porque de fato não estava sendo amamentada. Mas praticamente a mãe dava de mamar, só que a criança não estava mamando. Até que finalmente terminou um pediatra que falou, escuta, tira a roupa, tira a blusa, amamenta aqui que eu quero ver. Aí foi ver, a criança não estava amamentando. Uhum. O leite não estava saindo porque a mãe não sabia oferecer o peito. É uma mãe classe média, muito bem de vida, que nasceu, essa criança nasceu numa maternidade São Luís, com toda a paparicagem do São Luís, onde não teve uma enfermeira que teve o cuidado de olhar como essa mãe estava amamentando esse bebê. Então tem acaso também. Isso. Né? Com toda a sofisticação. Mas é isso que eu digo, que é o apoio que a mãe tem que ter. Porque é uma experiência muito estrangeira para a mãe. Esse serzinho que demanda tudo, não se comunica minimamente, é irracível nas suas necessidades, é um enigma que parece estar em risco o tempo todo. Quer dizer, se não tiver... Você falou, cadê a enfermeira para dizer alguma coisa sobre... Ó, faz assim. Então, veja, para que essa mãe possa estar aí, tem que ter esse texto cultural, essa coragem. Senão ela não consegue estar aí. Isso é uma enfermeira, é um pediatra. Hoje em dia, é um pediatra. Isso, pediatra. Eu tenho o analista Winnicottiano. Duas e três aparecem umas mães embaralhadas com os bebês lá. Ou a vizinha, né? Ou a avó. Isso. Só que essas comunidades estão sendo arruinadas. Às vezes pode acontecer o seguinte, uma avó está reparando o que está acontecendo, está dizendo a terapia que está acontecendo, e elas não, o que está funcionando aí é só inveja. Tá. E daí você volta com a inveja. Então, você não pode. Até que entra um homem e fala, não, vamos a um pediatra, ver o que é que você está fazendo. E até que entrou no palco, não, vamos a um pediatra. Sim. Que eu quero ver o que está acontecendo com o palco dele. Ele não estava sendo amamentado. Mas é isso. É muito importante ter mais gente lá. Tem muita gente lá para receber um bebê. Senão a mãe não suporta. A mãe não. E tem vários discursos que recebem aquilo que está acontecendo, né? Isso. Esses primeiros tempos do bebê. Então, bom, vamos encerrar, né, a conversa. E olha, agora só falta um texto que eu vou dar trabalho para vocês. Eu tô falando tudo que eu estudei aí nos últimos anos. Pode fazer? Pode. Tá cedo aí. Existe uma evolução de um neurônio. O psicótico é considerado inferior ao neurótico, porque o psicótico não consegue sustentar uma realidade partilhada como o neurótico. O psicótico tem uma ordem de simbolização singular, né? Ele cria lá o seu sistema de verdade, que ele enquadra o outro, inclusive, de modo autoritário, né? Tem duas leituras sobre isso, né? Uma que é estrutural, que a não organização do aparelho que contenha e que cria aquela coisa freudiana de conter as pressões e negativizar um objeto, então a cultura vai ser o deslocamento desse objeto, quer dizer, não constituiu isso, você então tem um psicótico, em que o id tomaria o ego, né? na formulação clássica do Freud, né? Isso, uma vez não acontecido, no tempo da maturação do desenvolvimento, não aconteceria mais. Essa ideia do Lacan. É uma espécie de prescrição jurídica, né? Que nunca mais você vai conseguir instaurar o sentido de uma certa ordenação psíquica. Ele não, o psicótico não conseguiria. A minha experiência mostra que não é que o psicótico não consegue conquistar essa ordenação. Ele consegue. O problema é que ele já viveu uma vida tão distorcida e tão violentada pela experiência psicótica que ele não consegue apagar a trama distorcida que ele viveu. Né? Ele consegue se neurotizar. É possível isso. Mas a sua vida é um terror. Né? Por causa de ele não ter entrado à vida comum. Isso produz um campo de terror. Né? E isso que é o difícil. Né? O difícil é que... Como se ele vivesse à beira do abismo o tempo inteiro. Né? Isso. Quando ele desperta e conquista, ele olha e vê tudo que ele faliu, tudo que ele destruiu, tudo que ele não foi, e vê que ele não é no mundo, e aí ele dá um passo para trás e fala, então melhor eu pirar. Né? Então ele... Né? Então, nesse sentido, precisa de muito também, como um bebê, precisa de muitas forças ao redor dele para reparar esse processo ruinoso. Né? Mas uma outra teorização, que é a que eu acho mais interessante, que é pós-kleiniana, que vem da Melanie Klein, é a ideia de que você tem modos de funcionar neuróticos e modos de funcionar psicóticos que foram muito descritos pela clínica psicanalítica, e que todos nós temos os dois. Né? Nós temos uma personalidade neurótica, que tem uma certa ordenação, e temos uma personalidade psicótica. E, do ponto de vista do Bion, que pensava assim, uma enriquece a outra. É tão importante para o psicótico ser neurótico quanto para o neurótico ser psicótico. Que tem um grau, um potencial de patos também na coisa psicótica, que é importante para essa adaptatividade louca do neurótico. Né? Do que nós estamos falando aí? Estamos falando, por exemplo, o Adorno, que não é nem psicótico nem neurótico, é um filósofo, se recusa a se normatizar. Nesse sentido, ele é uma filosofia louca. Né? Porque ele diz que as pessoas não devem aceitar o diés porque é regressão, e a regressão porque é truque para que elas se adaptem a um mundo torpe que usa esse truque para que ela se adapte. Normalizado, é o que você fala. Isso, normótico. Normótico, exatamente. Né? Então, a realidade é normatizante. Né? Normotizante. Né? Então, aí você precisa ter uma paixão, né? Antinormal. Que ela enriquece. Uma precaução. Uma precaução. Uhum. Né? Enfim. Otávio, posso, Júlio, só mais uma perguntinha? Porque acho que o próximo tema vai para outro lado. Mas na verdade, para tentar fazer, inclusive, um gancho com a tua tese, né? Sobre o sonhar. E foi já uma pergunta que eu fiz, né, para esse teu paciente aí, que você começou a falar, mas ele sonhava. Né? Sonhava que o prédio não estava lá, sonhava que você estava bêbado e tal. Sim. Mas, eu sei que isso foi uma coisa que você discutiu bastante, essa questão do não sonhar, né? Quer dizer, como é que... Primeiro que acho que você até também comenta isso, né? Quer dizer, a própria ideia do não sonhar é uma ideia pós-freudiana, né? Quer dizer, para o Freud, assim como para o Freud, fazia muito sentido pensar numa mãe que não acolhesse o bebê suficientemente bem, né? Também não fazia muito sentido pensar num paciente que não sonhasse. Porque, em princípio, todo mundo que ia para lá para o consultório estava sonhando no final do 19, no começo do 20. Né? Aí já o Winnicott, Bion, já começa... Massoud Kahn, né, já começam a tratar de gente que não sonha. Inclusive tem um dos seus pacientes lá que você mostra o caso que ele consegue sonhar só no consultório, né, e dá o que ele estava, da janela e tal, que você não contou hoje de novo. Que ele não contou hoje de novo. Mas então, então, primeiro assim, já tem uma questão aí de história do sujeito, né, que vai se modificando. Mas como que nessa... Você lembra que as pessoas voltaram da Primeira Guerra Mundial não podendo contar histórias, diz o Adorno, diz o Benjamin, e com sonhos traumáticos, que não são sonhos. Eles repetiam. Repetiam, né? A própria coisa do mal, o lugar em que a vida esteve em risco. Isso. Que o Freud vai dizer que é isso que vai levar ele a pensar a questão da pulsão de morte. Que sonho é esse? Se o sonho é uma realização de desejo, que sonho é esse sonho que o cara começa, que o cara não dorme, porque ele desperta o sonho, e repõe o lugar do extremo mal. Isso leva à teorização do Freud da pulsão de morte. Mas aí é um momento histórico em que o sujeito deixa de sonhar o sonho. Aconteceu uma coisa que emergiu esse outro psiquismo, esse psiquismo pós-sonho. Mas e hoje, assim, hoje na clínica, como é que, por exemplo... Não, esses exemplos que eu dei aqui são exemplos disso, isso são sonhos traumáticos. Veio e o prédio desaparece, vários exemplos, são vários tipos de isso um dia me pediram para eu escrever esse trabalho, eu não escrevi, mas... São vários tipos de falhamento. De não sonho. De não sonho. Um tipo é o sonho hipermóvel e hipercaótico. Se você for tocar nele para interpretar, ele vai virar uma profusão de novo sonho, que esse negócio não para. Ele não tem uma estruturação, uma ordenação. Né? Não é o sonho freudiano. Né? Ai, eu estava lá, eu vi alguém, aí entrou, que é o filme. Não tem história, não tem ver. Tem, mas ele é infinito e o fluxo não encontra uma forma. Então é como se você estivesse num nível mais próximo de um processo primário que não organiza uma mediação. E aí é melhor não trabalhar com sonhos quando o paciente está nesse estado da confusão. O paciente só fica excitado. E isso não é elaborativo, é bem ao contrário do que o Freud achava que o sonho produziria, o contato com o sonho. Então esse é um tipo. Esses que eu falei agora é outro, que o paciente, o paciente diz, eu estava vindo para cá e o prédio desapareceu, e aquilo é uma invasão de angústia de tal ordem, o sonho acaba. Ele acaba com uma angústia que ele não pode prosseguir sonhando, e que é a angústia de que a relação com o objeto falhou. Então, ele, quer dizer, a sustentação do espaço-sonho é rompida por um... Você vê, a representação do sonho é que falta aquilo que faria o sonho continuar. Eu vim para a transferência e o mundo da transferência não existe. Então, o sonho ele é curto, ele só lança um impulso de... Houve aí um impulso primeiro e o objeto deixa de existir, muito rapidamente. Né? Outro tipo de patologia dos sonhos que não são sonhos no sentido freudiano. Né? Um outro paciente que dizia, então eu sonhava que eu estava lá com os meus amiguinhos e a gente estava indo. O meu último sonho, falou, depois disso nunca mais sonhei. Né? Meu último sonho. Né? Ou a menininha que diz menina bonita não sonha. Né? Ali no caso da menina bonita não sonha, da minha tese, é a ambiguidade. na verdade, ali é, isso pode tanto ser essa coisa de apagar o sonho, quanto pode ser apagar a consciência para o sonho. É ambíguo, porque o sonho é exatamente o lugar em que o não bonito vai parar. Então, quando ela diz menina bonita não sonha, o que ela está dizendo é que tem esse negativo mesmo, mesmo no neurótico, né? Ela está na fronteira, ou ela apaga o sonho, ou ela apaga a consciência e para o sonho, né? No caso da menininha ali era assim. Mas esse outro paciente diz assim: meu último sonho, eu estava indo num piquenique, num acampamento com os meus amiguinhos, e a gente estava conversando lá, tal, de repente eu paro no meio do sonho, olho aquilo tudo e falo: mas isso é só um sonho, isso não é verdade. Então isso não existe, isso não importa. Quer dizer, o sonho foi rapidamente desencantado. Ele não tem valor emocional, ele é uma coisa, ele morre, ele falece. E foi o último sonho dessa pessoa. O sonho, para se sustentar, ele tem que ter esse impacto poético, né? Enigmático, né? Ele não pode ser esvaziado com um negócio que é só um sonho que não existe. Então veja, aí é uma espécie de real que ocupou o lugar do sonho e matou o sonho, como dizia o Macbeth, né? O Hamlet, né? Macbeth nunca mais dormirá, na citação que eu botei ali, né? Ele matou o sono. Matar o sono também é matar o sonho. Uhum. Né? Mas aí tem a alucinação que vem do real do sonho que não existe. Né? Não pode sonhar, então atua. Atua, né? Exatamente. Né? Então o Shakespeare, de algum modo, já sabia disso. Né? O Basso de Can fala muito disso, da atuação como a cena do sonho que pode ser sonhado. Isso já estava um pouco no Freud. O sonho, ele corta o polo da ação. Se o sonho não existe, o polo da ação fica ligado, né? Como se tivesse uma brecha. O Basso de Can fala da atuação como um modo de pôr a realidade psíquica que não pode ser conhecida através das mediações clássicas com a realidade psíquica. Então, ela só pode aparecer numa cena real. Mas aquela cena é um sonho. Uhum. Que tá sendo... Isso aí acontece muito. De repente, a pessoa está no meio de um pesadelo que ela mesmo criou. Né? Então, são vários. E aí tem as fragmentações, né? Até a outra paciente ali também diz que teve um sonho que ela sonhou, que ela destruiu o personagem do sonho e matou ele no sonho, que é bastante essa coisa do Macbeth. E desde então ela nunca mais sonhou. Ela dorme, ela sonha, mas ela tem a verdade emocional de nunca mais ter sonhado. É uma construção da realidade psíquica isso. Por quê? Porque ela temia que se ela voltasse a dormir, ela seria despedaçada por aquele cara que ela despedaçou. Agora, quando ela não sonha mais, ela não dorme mais. Ela fica nesse estado. Uhum. O que, que ela tinha medo? Ela tinha medo que se alguém fizesse uma violência com ela, ela ia despedaçar essa pessoa. Ela não carregava nenhum canivete, nenhuma bolsinha. Se batessem no carro dela, ela ia com a faca e ia cortar o pescoço da pessoa. Ela tinha medo que o sonho que ela não podia sonhar e que ela nunca mais sonhou, virasse real. Uhum. Isso é falhamento no sistema sonho. Uhum. Né? E aí tem a situação psicótica, esquizofrênica, mais radical. Nem dorme, nem acorda, nem sonha, nem pensa, esse estado, nem. Nem acordado, nem dormindo, nem sonhando, nem pensando. Uhum. Né? Que é fantástico. É fantástico de experimentar isso, né? Ao mesmo tempo, numa relação, ao mesmo tempo, é uma tragédia. Né? É a tragédia. Agora, existem essas pessoas nesse estado, né? Esses são por onde o Bion chegou na ideia de que existe um falhamento no sistema sonho. Né? Tem aquela que o Winnicott fala, que porque fantasia fortemente um certo mundo reduzido, que tem um caráter fetichista, ela não sabe se está acordada ou dormindo, é a mesma situação do Bia. Não sabe se está acordada ou dormindo. E ela percebe ao longo do tempo que aquele negócio não é nem vida nem sonho. Uhum. Ou seja, não é nem pensamento nem sonho. É um negócio que tira ela da vida. Esteriliza toda a energia naquilo ali. É um fetichismo para se segurar diante de uma loucura geral. Uhum. Né? Mas altera o sono, o sonho e o despertar. Né? Então, são vários não sonhos, né? Todos eles implicam o estatuto da realidade. Né? E nisso Freud tinha razão. Quer dizer, o sistema sonho, ele é organizador do sistema consciente. Ele digere os elementos para que a consciência possa se manter estável. Freud acertou, e claro, os próprios acertou sim, descobriu, formulou, e esses caras que falam dessa distorção do sistema sonho, eles estão seguindo a trilha freudiana. Então, eles estão seguindo esse, eles estão forçando esse aparelho. Gente, desculpe, nossa, tá ruim. Obrigado a você, boa noite. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau. Tem uma questão assim que é uma questão que particularmente me angustia. Assim, quando você diz, né, dessa necessidade de então de historicizar dentro da crise, assim, então eu concordo muito com isso. Assim. Mas uma coisa que me deixa muito angustiada é essa historização, esse desvelamento, né, essa lutada mesmo, né? Sair dessa posição de eu estou culpado para uma posição de entender o contexto. Eu acho que isso sendo feito individualmente é uma coisa que é muito pouco sustentada muitas vezes, né? Porque assim, é diferente uma pessoa que está numa posição social protegida. Então ela está ali numa posição em que ela pode virar, dar esse giro e está tudo bem com ela. Agora, eu fiquei pensando muito em casos de mulheres assim, que estão sofrendo violência doméstica. Assim. Então, e existe essa lógica, né, da culpa, mas a culpa foi minha, e fui eu que não falei, fui eu que saí de casa, fui eu que recebi uma mensagem no celular. E assim, e aí fazer esse giro assim, com essa mulher, eu vejo que é super necessário, mas assim, é uma coisa que se ela fizer sozinha, é pouquíssimo sustentável, no sentido de que a sociedade continua culpabilizando ela, por mais assim, que ela saia da casa, que ela consiga quebrar com esse ciclo, por mais que ela tenha assim, uma atitude assim, né, de sujeito mesmo em relação a isso, e não enquanto indivíduo culpado, assim, a chance dela sustentar isso, eu vejo assim, que é muito, muito pouca, assim, no sentido de que isso aconteceu, assim, eu vou ter que dizer, né? A gente vivenciou um caso, e que é um caso que mexe comigo ainda muito, que foi uma mulher que, enfim, estava sofrendo violência e tal, e aí rolou toda uma mobilização das pessoas e tal, e ela tem que sair de casa, não sei o quê, e assim, super atropeladamente, mas que às vezes a clínica, ela não tem o tempo que ela precisaria para que isso fosse desvelado da maneira, né, eu acho que boa, assim. Tem coisas que são imediatas e você precisa agir. E aí a pessoa também não teve esse tempo, mas ela sai das forças, enfim. E aí quando ela tem que lidar com isso, e aí não tem um lugar para ela, não tem, sabe, não tem uma estrutura que mantenha isso, além de tudo, as pessoas do entorno. Então, nessa lógica, né, de ah, mas você procurou, né? E você não, mas você podia ter evitado, né, de fazer tal coisa. E aí ela volta para casa. Não, eu acho que não tem pior que isso, né? Eu já mostrei o abrigo, né? E a única pessoa que elas vão conseguir no próprio abrigo, elas só conseguem força no companheiro que batia nela, que agredia ela, na porta que não pode entrar, que ela te assusta. É uma coisa que me deixa muito angustiada, assim, essa questão de que às vezes esse giro, eu acho que esse giro ele é muito importante, mas dá assim, dá a delicadeza disso ser feito a nível individual. Assim, e aí você, né, não tem mais contar a história, né? E ela volta pra casa. Ela volta pra casa e é assassinada dentro de casa, com os filhos, os presentes, enfim, dentro. E o cara foge, ele tá fugido, sabe, assim, e brutal. totalmente, assim. Então, assim, na hora de, enfim, dessa mulher, de ter, né, essa coisa de, não, então vamos lá, então, sabe, não é culpa sua, a gente tem que agir, não sei o quê, tudo bem. Nem isso funcionou, né? Ela não teve uma sustentação. Não teve uma sustentação nem dos profissionais, nem dos amigos, enfim. E quando ela sai de casa, os filhos ficam e os comentários que rolam é nesse sentido assim de, olha, mas também, né, ela não precisava ter falado que ela recebeu uma mensagem de um carinha aí, que ela tava paquerando um curso. Enfim, sabe? Então tudo bem se o cara agredir ela, assim, né? Porque ela tava procurando isso, né? Ela recebeu mensagem no celular, entendeu? Então é isso, ela não tem essa sustentação de nenhum lado, assim. E aí ela volta, entendeu? Ela volta. Mas parece uma morte anunciada, né? Anunciadíssima, e é isso, sabe? Anunciadíssima debaixo do nosso nariz, tinha os profissionais da saúde envolvidos, já tinha ido pra delegacia, foi pro fórum, assim, sabe? Anunciadíssimo, todas as pessoas do entorno. Mas o ambiente social dizia que a percepção que ela tinha era mentirosa, era enganosa. O problema era. Não, mas tem também uma coisa muito louca mesmo, por exemplo, elas vão para uma. Tem um abrigo em que eu vejo, eles me chocam muito. É, a mãe não vai ver, a irmã não vai ver, ninguém vai conversar com essas mulheres. A única pessoa que vai conversar com a mulher é o agressor, que não pode subir. Então, você passa ali na Brigadeiro, elas estão sempre conversando e com os agressores. Né? É que, por exemplo, a impressão que dá é que a gente, nós colocamos, arrumamos um abrigo para você, mas a parte da sociedade está feita. E ela fica jogada mesmo. Quando há um abrigo, né? Quando há. Mas mesmo quando a gente abandona, né? Sim. A sociedade abandona. Acho que é uma coisa assim. Posso? Tem uma história contada por uma companheira nossa do Rio Grande do Sul, tu conhece, eu falo o nome dela porque ela conta e diz pra gente. Lorena, do Rio Grande do Sul. E pedi para ela, é um exercício que a gente faz nos cursos de formação, e ela tinha que contar a primeira lembrança de infância antes dela ter. Então, a história que ela contou foi esta. Eu voltava com minha mãe, eu era pequena, ainda estava aprendendo a falar, devia ter 2, 3 anos, e voltava com minha mãe da roça do arroz, né, do cultivo de arroz, deixei meu pai aí, e voltávamos no rancho, porque lá tinha o bebê, o irmãozinho, que tinha que ser amamentado, estava dormindo. Então, quando voltaram, teve uma grande tempestade, de repente, uma grande tempestade entre a roça onde o pai ficou e o rancho. E, de repente, com uma tromba, e caíram peixinhos, chuva de peixinhos. Então, a gente até fez brincadeira, desenhamos, né? A chuva de peixinhos. Então, a menina assim, né? E a mãe chacoalhando ela assim, dizendo, você não pode contar isto para ninguém. Você não pode contar isso para ninguém. Ela ficou, tinha uns 11 anos sem contar essa história. Né? Aí eu não entendia porque ela não podia contar. Ou entendia, mas não entendia. Essa coisa. Então, mas ela foi construindo ao longo da sua história e entendeu o seguinte. A mãe estava sendo tratada de louca pela comunidade, porque ela queria separar e o marido trabalhava e não bebia. Então, o que mais ela queria? Não bebe, é louca! Quer separar, sendo que o marido não bebe e trabalha. Então, ela era tratada de louca. E o que ela dizia, a sua realidade, que ela não amava mais o marido, isso era mentira, uma coisa absurda, fora de qualquer lógica social desse grupo. Então, qualquer coisa que fosse dita, ela podia reforçar essa ideia de que ela era louca, né? Então, tinha se falasse, contasse essa história, ainda, né? Peixinhos caindo do céu. Peixinhos caindo do céu. Terra. Chuva, né? De peixinho. É. Ela e a filha, né? Todo mundo. Bem interessante. Me lembra muito essa situação da mulher também, né? É a mesma situação, que ela não pode, só a verdade não é ouvida, não é espaço para ser ouvida. E então reforça a loucura. Né? Aí tem duas coisas, né? Que o caráter autoritário e regressivo da comunidade, do espaço social, que não necessariamente é emancipado, é crítico, é democrático. Né? Então, quer dizer, o trabalho que dá, né, você chegar a desmobilizar esse elemento da sociedade, do coletivo, como um superego sádico, que está projetado aí, que funciona nesse lugar. Né? Um nível de civilização muito arcaico. Né? Um nível de civilização muito arcaico. Então tem isso. Isso é um problema. Então se a gente põe uma dimensão crítica num espaço clínico, a gente vai ter que suportar que a gente não mexe nesse negócio, uhum, e a gente vai ter que ser forte o suficiente ali no nosso espaço clínico para dizer, bom, nós aqui, nessa mínima muralha, né, nesse mínimo, como nós estamos pensando para além daquilo. Isso envolve muitas angústias de desidentificação, angústias de uma liberdade que, na verdade, é uma capacidade de pensar que ainda não tem correspondência com o outro. Uhum. Né? É muito difícil isso, né? Porque essa é a evolução do pensamento, é a dor da evolução do pensamento. Né? E aí a gente tem que ser forte com isso, manter a verdade deste ponto de vista que essa dupla, que é uma loucura própria da dupla, vê. Uma verdade que é uma verdade crítica, que é a crítica daquela violência. Essa dupla vê. Mas a gente tem que falar isso. Mas faz parte da violência e da loucura que só nós vemos. Lá, as pessoas não veem. E não adianta querer que as pessoas veem, elas não vão ver. Né? Então, esta é a situação real, né? desse elemento. Além disso, tem um outro dado, né? Que o que até onde uma relação clínica pode ir diante de violências reais, mundos destruídos, intervenções que tinham que ser de outra natureza, que a clínica não pode alcançar. Né? Crianças que estão sendo violentadas, é um cinismo, né, levar para o terapeuta. O certo é que elas têm que parar de ser violentadas e aí ir para o terapeuta. Agora, o Winnicott dizia isso. Né, dizia, é muito complicado você tocar as esperanças de crianças que estão numa situação muito ruim, concreta e real, e depois e não alterar a realidade material delas. Porque você mexe com defesas que bem ou mal se organizam para aquilo ali, e depois você devolve a pessoa para aquele próprio lugar. Pois é, então, isso é. O Winnicott dizia que não devia, olha só. Mas ele está falando não de. Não devia tratar? Não é que não devia tratar. Ele tratava tal. Ele não devia. Ele fazia, não devia usar o jogo do rabisco, que era um método muito profundo e rápido de tocar em dimensões inconscientes da criança. Ele disse, se o analista não vai mais ter contato com essa criança, não vai mais ter, e ela vai voltar para o inferno, é melhor não fazer isso. Né? É melhor não disparar melhor deixar as defesas, porque a criança precisa das defesas. Né? Isso. Agora, se o analista vai acompanhar, se vai participar da vida daquela pessoa, se vai estar presente, então sim, então pode. Né? Então, isso tem um nível de comprometimento. Né, muito forte aí. Além disso, é isso. Às vezes não é suficiente. Né? Esse encontro não é onipotente, não é Deus. O que se necessita ali são de outras forças, né? Inclusive sociais. Né? Quando você fala isso, fala a comunidade, aí você tá, é aquela coisa, a comunidade toda não se sente responsável pelo destino dessa mulher. E o único que vai lá é o agressor, porque provavelmente, mesmo sendo agressor, existe um vínculo amoroso. É um vínculo de natureza sadomasoquista. Né? E ele é vínculo, ele é forte. Aquele agressor precisa daquela mulher. E a mulher também. E é para ele, aquilo é um amor. Né? E nesse sentido, quando não tem nenhuma outra preceptura, ela volta. Porque é o único vínculo que ela tem. Veja, aí a análise sozinha está lidando com forças muito poderosas da vida social, dos vínculos. Né? Uma ONG, uma vez que eu fui fazer uma supervisão, a situação era essa, era uma moça que tinha casado com um moço do tráfico numa favela aqui de São Paulo, mas a moça tinha muitas possibilidades. E se casou com o cara antes dele entrar para o tráfico. E ele entra para o tráfico e aí ele começa a reduzir ela no que ela pode, mas ele não pode. Mas ela não queria se casar com ele. E quando ela se casou com ele não era traficante. Ele tinha outro sentido para ela. E aí fica esse impasse que era muito louco, porque do ponto de vista das prerrogativas ali perversas do traficante, ele poderia submeter essa moça ao seu desejo. E isso enlouquecia ela. Né? Ao mesmo tempo, ela foi trabalhando na terapia de modo a ir mostrando para ele que era melhor para os dois que ela saísse fora. Mas chegou algum momento que havia dúvida se, para que essa moça pudesse se separar, não seria necessário ter um advogado, ter uma mediação, uma ONG de direitos humanos, entendeu? Uma proteção, porque ela estava totalmente exposta a uma violência que não tem essas mediações que nós estamos fazendo aqui. Um risco. Lá não tem, o risco é real. Como protegê-la desse risco? Nesse caso, foi um caso muito interessante, porque a análise produziu um caminho e essa moça saiu dessa relação sem nenhuma. Mas ela era muito inteligente, ela compreendia muito bem a sua situação. Né? Acho que algumas vezes a gente. Ela queria, inclusive, ser polícia, você vê a situação. Né? Com a impressão, assim, com a sensação de que essa discussão de que a psicanálise ela é política por si só, que isso só é imaginável quando ela está mesmo ali na burguesia, na elite, porque a partir do momento que você está nos lugares em que as realidades elas precisam ser alteradas, como você disse, dessa criança, por exemplo, ou dessa mulher, ou enfim, de quem seja, você não tem mais como, sabe? É o que as pessoas que trabalham em CAPES dizem muito isso, né? Você trabalha no quê? Eu trabalho num postinho de saúde, mas eu também já fiquei um ano assim, num CAPS. Esse moço que eu digo, ele dirige um CAPS infantil, de saúde mental infantil, esse que é todo confuso. E ele fala muito isso, ele fala, grande parte do tempo a gente está tentando organizar minimamente a vida de alguém um pouquinho. Não se faz clínica nenhuma. Porque lá, esse dos sonhos. Isso, lá a chapa é muito quente. É uma verdade anterior. Muito quente. Não existe essa proteção mínima para esse distanciamento. Não tem. É uma coisa só. Então, aí precisariam de intervenções mesmo no real. Né? Isso daí lembra o caso da Elisa Bracher, no Acaia. Vocês já ouviram falar daquele Acaia? De Acaia? Trabalho muito sério com crianças. Ateliê Acaia, perto do CEASA. Trabalho com duas favelas lá do CEASA. Que é uma artista plástica, Elisa Bracher, que abriu um dia o ateliê dela de artista plástica para as crianças da rua. E esse negócio foi crescendo e virou uma escola que as crianças, quando não estão na escola, de manhã ficam as pequenas, de tarde ficam os adolescentes. Tem 200 crianças lá no lugar. Né? E eu, durante um tempo, eu acompanhei ela lá. E a gente conversou muito. duas coisas a gente pensou. Uma foi que era preciso fazer uma base do ateliê Acaia na favela, dentro da favela, porque ele era no bairro do lado, mas não dentro da favela. Que já começasse a receber estes bebês, essas mães, quando elas estavam grávidas, para que elas pudessem imaginar que os seus filhos tinham destino, porque elas não tinham. Elas olhavam para aquelas crianças e não tinham destino nenhum. Então, é uma clínica que tem que começar nessa sustentação primeira desse processo. Né? O destino, no caso, era o próprio ateliê Acaia ali, onde tinha reposição escolar, onde tem um monte de coisas interessantes que as crianças aprendiam. E é efetivo mesmo, muito poucos dessas crianças foram para a universidade, mas foram para a USP e tal. Mas são muito poucos. A Elisa queria que fossem todos. Mas todos não conseguem. É muita bagunça a vida deles. E uma outra coisa que depois de um tempo se decidiu fazer, e ali com 4 anos batalhando isso, só conseguiu porque ela é de uma família muito rica, que ela mobilizou todo o poder da família dela para fazer isso, foi que ela percebeu que eles cuidavam das crianças de dia, faziam um investimento enorme de dia, e as crianças saíam bem, e no outro dia as crianças voltavam completamente desorganizadas. Totalmente desorganizadas, que não, nada ficava, nada tinha estabilidade. Isso, porque lá onde elas vivem, elas estão num grau de desestruturação da própria civilização, que não fica nada. Os barracos, aquele modo de viver, aquela quantidade de gente, a promiscuidade. Alguma coisa sempre fica, né? Mas é que volta mesmo. Alguma coisa sempre fica, mas é muito pouco. Para o enorme investimento que se faz para tentar, né? Aí a Licó decidiu, sabiamente, que ia mobilizar a estrutura da ateliê Acaia, todos os contatos dela, todos os bacanas que colocavam dinheiro lá, para fazer esgoto na favela. Ela decidiu que ia fazer esgoto. Que esgoto passava no meio das casas, no meio das coisas, que enquanto não fizesse esgoto, não ia dar certo o trabalho de educação. Foi difícil, foram 4 anos muito loucos para conseguir fazer esgoto na favela, porque a prefeitura não queria fazer de jeito nenhum. Numa das reuniões que ela fez com o secretário de questões urbanas e de construção de cidades, não sei como é que chama a secretaria, do Kassab, das terras, talvez. Não, uma outra, habitação, acho que é habitação. Ela sentou na frente do secretário, o secretário falou assim para ela: mas o Elisa, por que que você quer fixar essas pessoas num lugar em que o metro quadrado, sem estar construído, custa $4.000? As pessoas não têm que ficar aí. E, portanto, elas estão aí, mas elas vão ser removidas daí assim que for do interesse de removê-las, porque esse lugar não é para elas. Esse lugar é do mercado, e a prefeitura não vai botar esgoto, porque quando você bota esgoto, você enraiza a população, aquilo vira um bairro. E aí, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando os $4.000 da burguesia e entregando para esses caras? Não é isso que a prefeitura faz. Você faz o contrário, tira esses caras e entrega essa terra. Né? Então, o cara falou isso na cara dela. A gente acha que a ideologia é muito escondida, né? Entre eles não é nada escondida, né? É muito aberta. Né? E aí, depois que começou a ter esgoto, foi todo um processo muito louco, jurídico muito complexo, que no final o cara da Sabesp, que era de esgoto, falou para a Licó: agora, Licó, você me processa, me obrigando a fazer esgoto. Porque agora está na situação que, se você me processar, eu tenho que fazer. Então foi uma construção. Muita gente queria fazer, e os caras não queriam, a prefeitura não queria fazer. Né? Então a própria Sabesp construiu um modo de ser processada para poder fazer o esgoto. e o tratamento lá. E mudou. A partir daí as crianças entraram numa outra fase de organização. Então, é verdade mesmo. Esses novos, como o Brecht diz, né? Eu vou entrar para a história da literatura como aquele que falou assim: primeiro pão, depois o teatro. Mas, sabe, exemplo, primeiro pão. O exemplo que você deu é de alguém que, portanto, saiu do ambiente da clínica e tentou encontrar saídas sociais e políticas. Isso, não, porque eu estou dizendo que a clínica não dá conta disso. Mas se o social está minimamente estruturado, eu trabalho no posto de saúde. E eu sinto exatamente isso que ela está dizendo. Né? Quando você vai levar isso para a prática, você vê que a desestrutura é tão grande e desestruturante até para os profissionais, né, que trabalham, porque depois de 4 anos, ou o profissional se desilude, ou continua sonhando, enlouquece, sei lá o quê. Mas se você estrutura minimamente, né, onde eu trabalho com um psiquiatra, aí você percebe nitidamente que não existe esse trabalho de se elaborando, né? É medicação em cima de medicação. Você trabalha, você conversa com uma população de dopados. Né? Porque é uma outra modalidade de zumbi. É uma outra modalidade. E o posto em que eu trabalho tem uma ocupação que é palafita. A ocupação é uma palafita e embaixo é esgoto, onde as crianças brincam naquela palafita. Onde não? Ali no Dionísio, perto da Brasilândia. Tem várias ondas e tal, mas tudo isso é insuficiente, né? Para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde diz que um posto de saúde tem que atender 20 mil pessoas. O posto em que eu trabalho atende 80 mil. Né? São 4. Desatende. Então, assim, você vê pessoas doentes do lado de cá, do balcão e do lado de lá. Né? Principalmente o lado de cá. Eu já estou ficando mais ou menos. Mas ela é desestruturante. Mas ao passo que você vai organizando, nós temos CAPS, nós temos NASF, né? Nós temos uma série de serviços que dá para fazer. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes são questões primárias, uhum, que você tem que organizar para você poder iniciar um serviço. E aí eu falo, independente de quem está na administração, ninguém da administração está preocupado nesse nível de discussão, nesse nível de organização. Porque é uma organização do futuro, né? Não uma organização. E é uma coisa que assim, não é à toa, né? Não é à toa que vocês estão atendendo 80 mil pessoas lá no campo, 50 mil. E é isso, assim, não é à toa, né? A gente, uma equipe mínima, assim, né? Então é isso. Mas é que a construção, né, dessa sociedade, ela está posta para isso, né? Eu uma vez cheguei na casa de uma garota e ela estava acorrentada. E aí, como coordenadora pedagógica, fui acionar o ECA, pereré, pororó e tal, e consegui, visitei. Ali na Rodovia Barbosa tem uma ONG que cuida, visitei a ONG, fui lá, Encontro a menina um dia na rua e a menina olha para mim e fala: ai, olha, você que me fez assim. Ela foi estuprada na ONG e veio um prostituto. Eu tirei ela da corrente, né? Nós a tiramos da corrente, a direção da escola, seguindo o ECA, e jogamos a menina na prostituição. Então, para você trabalhar, por exemplo, no serviço público e a gente pensar, o que a gente tem que conseguir é o limite, né? O teu, né? É o teu limite. É o limite dessa sociedade, porque senão não dá. Peraí, a mãe acorrentava para proteger ela, é isso? Não, a mãe acorrentava porque a mãe era louca mesmo. Uhum. Ela acorrentava porque não queria que ela saísse, que ela fosse para a escola, pra qualquer coisa. A mãe acorrentava porque era louca. Uhum. Infelizmente era louca. Esse caso é bem diferente do caso dela, né? É bem complicado ainda. Você só saberia o desfecho dela também, mesmo assim não daria pra não, sei, mas é diferente. Então, mas fica muito engessado, eu acho. Não, então, mas aí você, por exemplo, você está dentro de uma instituição. Você tem uma lei, você vai cumprir a lei, você tem que cumprir a lei. A criança está acorrentada. Uhum. Você tem o estatuto da criança e do adolescente, você tem que cumprir a lei. Uhum. Você vai cumprir a lei. Aí você vai para um espaço desse, que é para cuidar dessa criança, e dentro desse espaço você define o seu espaço, te mostra de dia, como é que ele funciona, onde fica o menino, onde fica o menino, entendeu? E de repente você. Então acho que isso também é uma das coisas que eu falo. Né? A loucura para cá no balcão, né? Ela é muito grande. Você tem para trabalhar sem loucura. É por isso que não se trabalha mais com os órgãos públicos, as pessoas enlouquecem. É, o contato com essas realidades impossíveis, porque o investimento que precisaria ser feito aí é de outra natureza e muito forte, né? Então são realidades de solução humana. E as pessoas que ficam nesse contato, elas... É desesperador, né? Porque todos os instrumentos que ela tem não dão conta do que não se dá conta. O dia que eu conheci essa ocupação, eu sentei no carro e chorei, porque eu fui confundir o meu. Porque é palafite, os gols embaixo, as crianças correm. E eu sentei e chorei, só chorou. E é terrível a gente saber que se você vai lá na prefeitura, nas instâncias de decisão, os caras vão dizer, nós não vamos fazer. Porque esse dinheiro não interessa para isso. Esse dinheiro vai ser mais bem aplicado em outros negócios. Exatamente. Então, é bárbaro mesmo. Né? Quer dizer, agora, nesse caso brasileiro, isso ainda, eu acho, né, são resquícios da escravidão nunca recuperada, né? da grande opção por modernização sem integração social, opção do poder, né? da violência da elite. Né? Porque isso, né? quando houve a abolição da escravidão, não houve nenhum trabalho de produção de uma sociedade com mínimos direitos. É o famoso conto lá do Machado, né? A crônica do Machado. Né? O máximo é uma nova ordem de escravidão de mercado, de exploração máxima. Né? Então, é muito recente também no Brasil a ideia de que o Brasil... Isso é uma coisa do Lula, que era meio carnavalesca, mas que tem a ver com a eficácia do Lula. A ideia de que o Estado está pagando a sua dívida social. Né? Ele força essa coisa. Essa sensação, né? Isso, isso. Exato. Que finalmente o Estado entrou, assumiu o seu compromisso com a dívida social. Porque até então o Estado também sequer, né? Sequer colocava isso como responsabilidade das elites. Né? Os tucanos são insuportáveis por causa disso. Né? Eles não se sentem minimamente constrangidos. Uma loucura. Né? É uma longa história disso, né? De sequestro. Né? De sequestro. Uma longa história de sequestro. Mas você conhece essa ocupação? Não. Eu te perguntei. Era bem, não conheço muito pouco da região ali. Na Norte, tá? Tem umas lideranças lá bem bacanas. É. Tem algum movimento lá? Eles se intitulam como MST. Ah, tem o MST dos anos 80 aqui em São Paulo, né? Não é só na Zona Leste também tem, né? É, eles se intitulam como ocupação do MST. Mas tem umas lideranças bem interessantes que estão ajudando lá de resolver alguma coisa. Imagina, eu tô fazendo uma coisa, eu tô falando. Então, eu já... Eles que escolheram. Muito louco isso, né?